Take Two. Vai ter merchandising? Vai ter, ter. As organizações Tabajara. Então vamos começar agora a campanha Reino do Terror. Reino do Terror de mais 2D6, mais Fantasy. E hoje é criação de personagem. É, né? Comecei pra ela já mais que a pena. Então, aí. Nossa, assim, voltando. A campanha se passa no reino de Ustalad, que não está presente no cenário de Falgota original. Porém, aí eu botei. Mas o jogo é nosso, a gente faz o que a gente quiser com ele. Exatamente. Inclusive, eu estou pensando em mestrar em Forgotten depois da última campanha, com a rainha mercadora Marisol, lá regente, em Sêmbria. Ela é regente, é. Regente Marisol, a rainha... É... Aritana. Não, não quero me contar com o Calian, não. Ah, é, o Calian. Ó, oh, Calian. Ah, o Calian, é verdade. Ah, Calian virou the Shadow Lord, né? Ele virou Shadow Lord. Imagina a gente ter que enfrentar ele, vai ser bom. E lá volta com o Stadiano. O, com lá o território de Anauroch lá todo em caos, né? Com os Shades lá tentando se recuperar do pau que eles tomaram. Né? Quem mais? Comandante das tropas de Cormir. Comandante das tropas de Cormir. E pegador das horas vagas. Pegador das vagas. Um filho em cada cidade. Legeritana tá lá com a questão lá da. Porque o povo tá falando, tem que ter um. Herdeiro. Um herdeiro, né? Precisa arrumar um rei aí. Ué, acho que o filho das tropas é bem indicado pra ele. Tem que ser de outro reino, ué, pra poder fazer aliança. É. Tem jeito não. Então talvez em Caliporte. Tem que juntar as casas. Lá embaixo. Tem que juntar as casas. O que importa é quem vai casar com quem. Marisol também tá tendo esse problema, tem que arrumar o marido pra dar herdeiro, pra dar continuação lá. Então tá igual novela mesmo, né? É, continua. Os homens correndo das mulheres. Mas tá faltando um personagem aí que a gente ainda não viu. Não tem um correndo mulher na novela, não. Qual? O que, que o seu personagem tá fazendo? O meu lá? Não lembro que filho levou, coitado. O monge ficou lá, né, no templo. Como é que a gente chamava? Monge. Esse seu nome. Ai, nossa senhora. Nossa senhora. Não. Wonky, como é que era? É, isso, era tipo isso. Wonky Ho. Era tipo isso. É, Messi Ho. Não, Messi Ho não. Messi Ho é lendário. Era ali alguma coisa, né? É isso? Não, era tipo isso. Monge. Era monge, né? É porque você teve dois personagens, né? Eu tive ele e o Stadjever. E o Stadjever, é isso. O Stadjever voltou pra Everesca. O Stadjever voltou pro final, pra Everesca. Eu acho que foi, que voltou pra Everesca. Então, beleza. Então, eles estão bem longe. O bibliotecário-chefe. Eu acho que ele ia continuar fazendo danças aí. Fazendo danças pelo mundo? Porque ele tinha essa pesquisa meio sociológica entre as raças, entendeu? Talvez ele descobriu que mas é sério, foi tudo. Que apareceu todo ele teve essa entre as raças. Às vezes ele descobriu que apareceu um avatar do rei do mestre das sombras, né? Do Shade, do mestre das sombras. Que por aí, então ele tá lá caçando. Ele é o único elfo no meio dos humanos todos. O Stagiaire tá virando alquimista dessa aventura de Ustalav, então. Ele, a fama dele era essa, ele andando buscando o reino, pesquisando raça, não sei o que. É, aí. Depois desanda. Hoje ele dá conselhos pros jovens. É, daqui a pouco vai achar pro tio Lula. Ah, boa, pode botar. É. Ele pode ir pra Universidade Leipzig. Ele vai ser o velho que vai pedir ajuda pro grupo. Leipzig. Né? O grupo de primeiro nível pra salvar o mundo do Cthulhu. É, pode ser. Ele vai fazer. Você não, é de primeiro ele nível. Aparece todo distorcido assim, você é mexendo com as artes negras. Já fui tão bonito. Não consegui achar meus antigos amigos. Mas o Calian, como então o Calian virou das trevas, o Calian pode fazer uma participação especial, né? Do mal, né? Sempre tem um Calian virou das trevas. Um personagem que vira do mal, a obsessão, né? Na nota campanha. Exatamente. Então, massa. Então, alguém parece perceber isso antes e matar ele no caminho. Tipo, deixar morrer assim. Só um fato curioso que não tem relação com nada. Morreu. Eu conheci uma menina que chamava Caliana, com K e Y. Era igual o Calian, Caio. Era irmã dele. Não, ela chamava Caliana. Ela tinha um cavanhaque que andava com duas adagas. Não. Ela era rogue. Era irmã dele. Caliana. Caliana. Com K? Com K e Y. Que doido. Viu? Caliana. Eu acho que ainda era Caliana Soares. Ainda devia ter dois N's, Caliana. Ainda era sua prima. Não, não era minha prima. Ainda era uma chave. Ah, e. É. Olha, a gente tá assistindo tanto filme italiano que agora eu decidi que eu vou mudar o meu apelido. Não vai ser mais Nito nem Tio Nito, vai ser Don Nitro. Don é o que há. Don é o que há. Don Nitro. Don Nitro. Ah, merda. Mas você vai ter que falar com uma voz. Don Nitro doido, né? É, Don Nitro. Ai, ai. Ah, e outra coisa, eu vou criar, vou fazer um personagem que eu vou jogar com vocês como personagem também. E, mas esse personagem é amigo, vocês podem marcar ele com o povo narrativo, não vai trair ninguém, nada. Sei. Tá? É porque eu tô afim de jogar também. Eu não confio nem que os nossos não vai trair. Quanto mais. Aí eu pensei em fazer um anão bem doidão, quanto assim. Quanto mais do mestre. Tô no clima lá do Hobbit, lá os anãos são doidos demais. Tá doido demais. Você tem o Forgotten Kingdom 7 aí? Tem? Não, ah, isso. Só aí, é isso mesmo, né? Mas na época do 3.x. É, pode ser, na época do 3.x aí. Porque a nossa campanha foi mais 3.5 do que depois. Também vai ser. Mas só com essas mudanças. Vai ser um pouco à parte, não vai ter muita conexão com o resto do mundo, não. Peguei os dedos, eu tava vendo. Vai ser o Forgotten 3.5, mas com essas mudanças do personagem da sexta, que eu acho legal. Né? É, porque pra ter as mudanças do nosso personagem, não pode ser os irmãos. Tem que ter evoluído pro 4.0, tem que ter tido o Shade voltando e tal, né? É, mas se bem que... mas se bem que no 3.5, logo depois saiu esse livro, saiu a história com a cidade cheia de descendo o cacete, que foi a base da minha campanha. Aquela história da cheia, da cidade cheia de Tituano, isso aqui, isso aí já é nessa época. Não, claro. É porque eu não mexi nada com Praga da Magia com vocês. Sim. Ignorar a Praga da Magia. Igual a gente ignorou os Dragonborn, a gente vai ignorar o Spellplay também. Não, é uma coisa muito boa. Então vamos lá. Aí, a campanha se passa no reino de Ustalav, que não está presente no cenário de Forgotten. Para essa campanha, o reino de Ustalav fica nas Deolands, entre as Deolands, Sembia, Munsi e Piltur. Então, se você pegar o mapa, ele vai ficar numa área mais lá no norte. Mapa. Então, Sembia, pega Sembia e anda para. Anda para lateral. Assim. Lemep. Então ele vai ficar aqui. Lemepé. Ó. Entre. Sembia aqui. Sembia, Munsir e Piltur. Piltur tá aqui. Piltur. Ah, então vai ficar tipo aqui. Eu ia fazer em Piltur, mas tá. É muito diferente do rei de Piltur. Como é que chamou outro negócio aí? Sembia. Aqui. Sembia. Sembia, Munsir e Piltur. Então você imagina que aqui estica assim mais pra cá, isso aqui. Isso. É aqui, nessa região. Entendi. Então tem saída pra mar, essas coisas. Tem saída pra mar. Tem, então dá pra chegar nas Deolands, em Sembia, Munsim e Piltur. Fica numa baía, assim, né? Não, trago dois. Você imagina que aí surgiu uma terra bem montanhosa. Entendeu? Então, você ficou no terra. Mas no fundo tem a Baía de Avalon. Esse aqui, ó. Baía de Avalon. De Avalon? Como o reino é pequeno. Igual do Rei Arthur? É Avalon. Do Rei Arthur? Yeah, Avalon. É o mesmo. Avalon Bay. É o nome da Bahia. Avalon Bay. É o nome comum, né? Então aqui dá esse mar, esse mar interno aí que eu esqueci o nome dele. Aqui fica em Piltur, essa área de cá. Não, essa área de cá é em Piltur, essa área de cá é Deolands, Munsi. O mar é o. É a Orla. Do Dragão. Oriental. Não faz nenhum sentido. Não, como é que chama? Não, mentira. Orla do Dragão. É isso aí. Orla do Dragão. É o mar das estrelas. Sai pra Orla do Dragão. Que tem a Orla do Dragão. É isso mesmo. Então é o mar das estrelas. É isso mesmo. Das ilhas também? Estrelas. É esse mar mesmo. Estrelas cadentes. Eu não lembro de todo inteiro, né? Eu já escolhi o dedo. Então, massa. Aí, pra vocês terem uma ideia, o Ustalav é tipo Transilvânia. Você fazer mago? Cara, não quero. Aí. Não fazer mago no grupo? Não, tem que ter mago no grupo. Não, eu parei de fazer mago, eu não quero mais. Então eu faço mago, eu tenho que fazer mago. Como assim aconteceu? Eu falei fazer mago. Talvez se desse mago. Não, o bom quer fazer o mago. Eu faço o mago então. Não, gente, se quiser fazer. Se a Erika quiser fazer, ela pode fazer a caçadora de vampiros e maga também. Ah, nos tempos livres. Caçadora maga de vampiros. Não, eu posso fazer mago também. Eu faço mago. Não, eu também, não tem problema com mago não. Eu também não tenho problema com mago, gente. Vamos fazer todo mundo um mago. Todo mundo de maguinho, gente. Mas é uma beleza. Mata um orc, matou um grupo inteiro. Não, gente, mas o sistema é o. É customizável. Customizável. Dá pra bater um mago ninja, bater o mago clérigo, bater o mago porradeiro. Então. É, mas é o mulher que eu tomei dado. Então, vocês preferem fazer tipo, tudo mago? Não, tudo mago não tem Instagram. Você já devia que o mago é os dois ao mesmo tempo. O mago dá. Então, ele tá então, dois magos. Uma dupla. Dois magos já é meio incomoda over, muita dá. Gente. Três magos incomoda não, muito. O sistema tem que aceitar. Dá pra fazer um mago guerreiro clérigo. Ah, não. Eu só recomendo que não seja orc, porque não deu certo. No Final Fantasy chamava ele Red Mage. O Red Mage ele é bom nas espadas, bom na magia, bom na tudo e cura. Doido. Lembra do Red Mage? Nos quadrinhos? I'm the Red Mage, eu don't need anybody else. Mas como a campanha é dentro do Reino Solar, então não precisa modificar. O calendário vai ser lá 1372 DR, que é o ano de campanha. Aí, o dia inicial vai ser 4 de Hammer. Já é 4 de Hammer, não. Vou fazer a confessa. 24 de Hammer. Vocês não estavam zoando. Não. Já é no final do inverno. Já não teve... Então, se ela tá tendo esse poderzinho de cura, tá ótimo. Entendi. Aí é o seguinte. Qual chama o mês? Hã? É Hammer. Hammer. Marcelo. Hammer Time. Hammer Time. É. Já tá no. No final do inverno. Torta. Aí é o seguinte. É, há 50 anos antes. A festa do fim de inverno não fala essa música. A festinha do pastel está lá agora. Stop. Hammer Time. Olha lá, hein? Tá aqui o negócio. É. 302. Então, o Stalavian Reino parece muito a Transilvânia. Lembrar aqueles filmes do Drácula, filmes de horror da Hammer dos anos 70, entendeu? Drácula do Bram Stoker, o filme do Van Helsing. Então é aquele tipo de clima. Árvore desfolhada pra todo lado. Isso, floresta negra, árvore desfolhada. Tá de noite o dia inteiro. Tem, é aquelas lá. Tem aqueles precipícios assim. Filme do Tim Burton. Tudo é árvore retorcida e listras. Isso. Filme do Tim Burton e no fundo assim. Trilha sonora de Burton é sempre assim. As coisas são todas só, não tem isso. Você pode ser que doido. Pois é, igual tá gostando do reino de Burton. Algum personagem do Milton vai ser o Johnny Depp. Ou seja, doido. Vai ser aquela mulher, Helena. Helena Boa Carta. Que é a mulher do Timão. Que vai que é a minha eterna vilã, Madeleine. Pode ter vários personagens do Timão, isso é ótimo. Aí você encontra o John Sparrow, e depois você encontra o Barbeiro. Chama Tim Burton Campaign. Cada um pega um personagem, eu sou o Eduardo Mão de Tesouro. É doido, hein? Podia fazer um breguete assim. Aí. Construto, né? Dedo tipo. Aí é o seguinte: então, ou seja, é o Ravenloft dos pobres. Igualzinho Ravenloft. Então, aqui, a história moderna de Ustalav, tá? Começou há muitos anos atrás, mais de 1000 anos atrás, quando inúmeras famílias, isso são informações que os seus personagens teriam, que os personagens teriam. Então, o que os personagens vocês vão fazer, eles ou são de Ustalav, ou têm alguma relação com Ustalav, ou já foram para Ustalav, ou têm parentes em Ustalav, amigos em Ustalav, e eu queria que vocês tivessem algumas coisas nos reinos de Ustalav, porque aí eu vou usar isso na campanha. Pode ser origem de Ustalav, ou tá, morou muito tempo lá. Então vocês conhecem um pouco do reino de Ustalav, que é um reino chamado Reino Maldito, assim, porque a história é muito horrenda do reino e isso refletiu no estado do reino que está hoje. Né? Então, o O reino chama os Talav porque há muito tempo atrás um cara chamado Sovidia, o Stav, ele unificou os clãs. Eram clãs de bárbaros que existiam lá, depois de várias guerras. E eles expulsaram os habitantes nativos da região, que foram para as Dale Lands e fundaram as terras lá das Dale Lands. Porém, o reino de Ustalav continuou com guerras entre clãs. Depois de um certo tempo, a princesa Carmina Ustav construiu guerras entre clãs, e aí o Sovidia Ustav foi um líder guerreiro que unificou o país inteiro. Só que como a questão das famílias em Ustalav é muito forte, para ele unificar o reino, depois ele foi morto, tem uma história toda lá. Aí a rainha Carmina Ustav, ela dividiu o país em 16 feudos. E o país continua teve algumas mudanças, mas continua com 16 feudos até hoje. Então é um país que tem o reino de Ustalav, ele tem o governo central com o rei. Porém, os feudos, eles têm grande poder de independência. Eles devem ao rei, mas não é tão centralizado quanto, por exemplo, em Cormyr, por exemplo. Cormyr é centralizadíssimo. O Sérbia também já tem um governo central bem forte. Tem uma autonomia comercial, assim. Tem uma certa independência, cada reino tem um certo... segue regras próprias e tudo. Mas eles estão sobre... devem obediência ao rei, mas a relação é meio tensa. A qualquer momento estoura a guerra entre dois feudos, e eles já tiveram várias guerras civis, principalmente na hora que o rei vai deixar um herdeiro, aí estoura a guerra civil, porque esses feudos, tem muitos feudos que acham que eles é que deviam comandar o país, o reino, né? Então, aí, quando há 600 anos atrás, um Lich, um mago, se transformou em Lich, né? E ele se chama Tar Bafon. Dizem que ele faz parte de uma é o nome que eles deram, né? Tar Bafon. Diz que ele era de uma linha de uma ordem misteriosa. Uma ordem assim de magos das sombras bem misteriosa. Ele transformou em Lich e ele tomou o controle do reino de Ustalav. Dizem que ele entrou em contato com uma entidade, um deus cósmico, assim, porque os poderes dele são extremamente muito poderosos, né? E ele adquiriu o título de Necrotirano e ele conquistou todo o território de Ustalav e governou por 600 anos, submetendo seus súditos à tirania de lordes vampiros, que parece que ainda estão em atividade, só que eles estão escondidos. Mas dizem que tem alguns reinos que alguns desses feudos são controlados por lordes vampiros, né? Então, durante 400 anos, lá era um inferno na Terra, assim. E o povo tentava fugir de Ustalav e tal, ele escravizava grande parte dos povos e tinha todo um exército de mortos-vivos que mantinha o esquema dele. Vários feudos baixaram a cabeça para ele, aí ele deixava viver, desde que pagasse tributos para ele, né? Aí, em 300 anos antes do início da campanha, né, em 1070, ocorreu o que se chama de a Cruzada da Luz, da Cruzada Brilhante, The Shining Crusade. A Shining Crusade foi a união dos humanos das Dale Lands, Cormyr, Sembia, e até se aliaram com os elfos da Night Forest. Eles se aliaram com a resistência e um grupo de ter uma ordem de cavaleiros lá do reino de Ustalav, que se formou nessa hora. Eu esqueci o nome deles. Depois na campanha vai aparecer. Tem essa ordem, existe até hoje. Então se uniram, né, na Cruzada Brilhante, e eles conseguiram, eles invadiram Ustalav e lutaram contra o Necrotirano e conseguiram derrubar. Né? E derrubaram tanto o Necrotirano quanto a igreja que ele tinha criado. Né? A igreja em nome dele. Né? E nos 400, esses 400 anos de controle de Dabafon, eles deixaram uma guerra, uma terra cheia de perigos e monstros horrendos, porque ele também alterou, criou monstros, e a própria influência dos rituais dos templos que ele botou para todo lado afetou as regiões, né? Então os nobres de Ustalav, logo depois que ele caiu, o pessoal voltou, deixaram um herdeiro que era parente lá do antigo Soivídio Ustav, e aí estourou uma guerra civil, uma guerra pelo poder, e essa guerra levou uma nova família ao poder, que é a família Ordrante. Essa família Ordrante, ela continua no poder até hoje, mas já teve mais duas guerras civis dentro desse tempo. E aí, então você já tem uma ideia do reino. E agora os eventos recentes, esse é que é mais importante. Recentemente, o rei Valislav Ordrante morreu sem deixar herdeiros, tá? Isso aconteceu em 1371, ou seja, um ano atrás. Filhos da sua esposa, Tarliara Ordrante, tá? Então ele morreu. O seu irmão, o príncipe Aduardo Ordrande III, assumiu o trono. Porém, a concubina de Valislav, Milaera Califazo, deu à luz a René Ordrante, o filho bastardo de Valislav. Como é que chama Valislav ao rei? É isso. Então eu vou te falar, os nomes que vocês têm que gravar essa o Aduardo. Essa aventura é tipo da Iugoslávia. É esse tipo de rei. Que diabo de nome é esse? Aduardo Ordrante. É pra ficar com cara de Transilvânia. Exatamente. A mulher dele. Vai rolar resumo depois? Não, ele não tem mulher, não. Vai rolar resumo. A concubina do Valislav, o rei que ele morreu. Ele deixou o herdeiro oficial, ele deixou o bastardo. A gente publica daqui 3 dias no nosso país. Não, a rainha Taliara. Ah, então, a mulher dele. No blog agora. Não, a Taliara é cunhada. Então, eu vou esperar a cunhada do Aduarte. Ah, tá, então calma. Como é que ela chama? Taliara. Tarliara é casada com o. É viúva, é a viúva do Valislav. Tarliara. Vou esperar sair o resumo. E aí o atual rei é o rei de Ustalav, é o Aduarte. A Prost chama-se. Esses nomes vão cair no vestibular. Vão cair. Vão, tem que saber. Milaera Califazo. Aí tiver o filhinho, o nenenzinho. O neném chama Renês Ordrante. Renês Ordrante. Ele já está com. Ostrante. Ele já está com 12 anos. Alguém. A Milaera sumiu. Parece que ela sumiu. Sumiu. Ela sumiu, deram fim nela. E onde está o Renês? Está morando com a Duarte? O Renês está com a Condessa. Tem uma visual. A Condessa Carmila. Nossa, de onde que surgiu essa? Carmila Califazo. O desenho, cara? Fazendo esqueminha. Isso. Essa condessa. Depois eu vou pegar o quadro de Evo. A Milaera era uma condessa. Ela era concubina do rei. Ela não era prost, não. Ela era concubina do rei, mas ela era condessa também, de uma família poderosa, que é a família Califazo. E aí agora esse menino tá com a condessa, Carmila Califalos. E existem rumores que a condessa. Faz um esquema assim, tá. Das famílias. Não, essa informação vai voltar. É só para vocês começarem a ter uma. Isso eu vou falar de novo. Só para vocês terem uma noção de onde vocês estão entrando. Carmila Califazo? Carmila Califazo. E existem rumores que a condessa pretende exigir os direitos de Renês, ou até mesmo casar Renês, ou até mesmo ela, que é uma velha já, se casar com o sobrinho para poder ter o direito ao trono. São os rumores. E essa mulher é meio bizarra, assim. Tem altos rumores dela, que ela tem uma beleza imortal, essas coisas. Rumores de RPG. Rumores de verdade. É sempre verdade. Ok. Administração. Atualmente o reino de Ustalav é dividido entre 12 condados. Porque tem 4 condados que. Não, porque 4 condados viraram terra de ninguém, Fallout, assim, uns lugares muito medonhos. Por causa que a guerra contra o Necro Tirano foi assim, do mal, assim, foi heavy metal. muitas criaturas abriram, dimensionais. Tem uma área lá que é o reino de Varelite, assim, que é um reino que só tem morto-vivo para todo lado. O reino fica, tem se construindo um muro assim, em torno, assim, para evitar que eles saiam de lá. Entendeu? Se eu quiser o Walking Dead, é só ir lá. Sobre a relação do Andruard com a Carmilla? O nenhuma. Andruard é ódio. Eles são inimigos. Mas o Andruard é o rei. Nada, né? Parentesco de nada. Parentesco nada. Né, parentesco sim, ela é o Renês é meio irmão dele, meio sobrinho dele. Não, é filho, é bastardo, é. Ele é filho do e tá morando com a Carmilla. Isso. Então desses 12, 9, dos 12, 9 são governados por nobres famílias, enquanto outros 3 são governados por conselhos eleitos pelos cidadãos. Os 3 condados são Lozere, Canterwall e Vierland, são os palatinatos. Isso a gente vai escutar demais na campanha. Os palatinatos são os 3 condados que são governados por conselhos de cidadão. É o início de uma democracia, assim. Enquanto os outros não, os outros são de dos duques, dos duques, são dos duques. São duques. É de título mesmo. De título mesmo. A população, a etnia é varisiana, que eles são brancos com cabelos negros e olhos castanhos ou azuis, tá? Existem alguns descendentes Utgard, de bárbaros Utgard, louro, alto, grandão, que migraram para o sul, e alguns grupos de Vitanes. Os Vitanes são ciganos, que eram os habitantes originais da região, são perseguidos e tal, tá? Aí eles têm os traços mais, mais de cigano mesmo. Sembiano, Cormirianos e Daelano são encontrados também nas grandes cidades de Ustalav. Né? A grande maioria é humana, muito pouco. Existe pouca quantidade de raças não humanas na região. Né? Então, assim, alguma raça não humana que vocês criarem, o pessoal vai achar estranho, assim, vai falar, oh, my God. Não. Aí. Agora? Então. Pode deixar. Não, é pra amanhã? Aí a gente então se criar um elfo e tal vai causar estranho, uma certa estranheza, provavelmente quando chegar naqueles vilarejos do meio da roça, assim, e lá tem muito, tá? Uns vilarejozinhos assim de 400 pessoas, todas tementes. A maioria lá é humano, então? É só humano? A maioria lá é humano. Lá existe uma crença particular de lá, que era uma crença a igreja de Latander, mas que lá foi transformada em uma outra coisa, que é a igreja do sol ardente, e é idade média total, assim, mega hardcore. Então os caras fazem autoflagelação, purificação e tudo. Então lá tem a igreja do sol ardente, né? Mas eles também entendem Latander, eles consideram Latander, mas é um braço. Isso. É um braço mais radical da igreja de Latander. Latander ortodoxo. Existem algumas outras igrejas, mas não são consideradas oficiais, nem a religião oficial do Estado. Mas você pode encontrar outros templos, assim, escondidos, assim, né? Alguns seguidores vindos, né? Alguns imigrantes que têm em sua casa um altarzinho, assim, para um outro tipo de deus e tal. Mas lá o lance é Latander, então. Das religiões oficiais dos outros reinos de Forgotten, os únicos que eles aceitam emissários são de Latânia. Você chega a Talos lá, fica sempre aparece um monge, fica sempre do lado do cara para ver que você está querendo converter outros para fora do sol ardente. Entendeu? E por que que eles são radicais assim? Porque eles passaram 400 anos nas mãos de um Lich. Então, eles não estão de brincadeira, né? Então, ou você está do lado de Latander, ou você está do lado do Necrotirano. A população é supersticiosa, desconfiada de estranhos e durona, devido às muitas guerras e às memórias dos horrores da época do Necrotirano. Como é que eles lidam com magia arcana, então, por causa desse domínio dos Lichs? Depende. Se for uma cidade um pouco maior, assim, ou grande, que tem alguns usuários de magia e tal, aí eles lidam numa boa. Quando é cidade meio do interior aí, não, eles têm superstição mesmo. Mesmo assim, em cidades grandes, algum mago pode ser acusado de um necromancer, que isso em Ustalav é a mesma coisa que falar, vão queimar esse cara, Eles pegam lá e queimam o cara. Pesa ele com um pato. Joga ele dentro d'água, com um monte de pedra. Se ele boiar. Se ele como é que era? Se ele boiar. Se afundar, é do capeta. Se ele afundar, ok, da perdoada era humano. Era, mas mano, se boiar, se é porque boiar, é bruxo. Se boiar, é porque é bruxo. É feito de madeira, quer dizer que pega fogo, então ele é uma bruxa. É desse esquema. Então vamos dar só uma olhadinha nos condados de Ustalávio. O território ele é montanhoso e frio, cheio de florestas escuras e densas. Aí os condados. Primeiro, o condado principal é Califas. Califa. Fica no sul, o sul, aqui. Califas fica aqui embaixo, tem a terra mais quente e tal. Tem Camilo. Perto aqui da Avalon Bay, dando lá para o Mar das Estrelas Cadentes, aqui. E a cidade principal, a capital, é Califas. Tá? Que é grande, está crescendo muito por causa do comércio com os outros reinos, principalmente com Sêmbia, né? E está crescendo a beça. Então, Califas é o condado mais vibrante, famoso por vinharias, e os vinhos de Ustalávio são famosos em Forgotten Realms inteiro. E o rei Anduard, ele governa em Califas e vive na capital. Vou falar mais alguns aqui. Você tem Amãs, que é uma terra de vales com névoa, com habitações localizadas às margens do lago Cavapesta. É uma terra de poucos habitantes. Poucos habitantes, e é governado pelo conde Lucienan Galdana. Tá? Essa região foi governada muito por um lorde vampiro muito medonho. Chama Galdice, Visconde Galdice. E lá tem o castelo, famigerado Castelo Galdice. Quando tu diz que é governado por um lorde vampiro? Ah, foi governado, na época do Neco Tirano. Ah, tá, do Neco Tirano. Atualmente não. Você tem Ardeal, que é no centro de Ustalávio. Ardeal, que é aqui, ó. Nossa, esse aí tá um pouco floridinho, né? Deixa eu ver aqui, ó. Ardeal é aqui, ó, no centro de Ustalávio, nessa região central. Tá? E Ardeal, ele tem a antiga capital, a cidade de Ardes, nas margens do rio Vatsuntide. É local de nascimento de Soivid Ustalávio, fundador do reino de Ustalávio. Essa cidade está meio em ruínas, porque o povo, os jovens, a população está tudo migrando mais para Califas, lá no sul, que é a capital, que é a atual capital mais vibrante. Então, as famílias de Ardiz, as famílias reais, os duques de Ardiz, eles têm um estresse com isso. Eles querem que a capital volte para lá, para Ardeal. Tá? Ardeal está em declínio, mas a cidade ainda é muito imponente, tem muitas mansões e ruínas. E é governada pela terrível condessa Solismina. E tem rumores esquisitos sobre essa mulher também, assim. O pessoal nem gosta de falar do nome dela. Aí você tem Bastói. Bastói é massa. Bastói é o condado militarista de Ustalávio, tá? Bastói, ele fica aqui em cima, aqui, ó. Então, Califas fica aqui embaixo, Bastói fica aqui em cima. Ardeal, Bastói e Califas. Bastói é o condado militarista, é onde tem as minas de ferro, onde eles produzem armas, onde tem os guerreiros de Bastói, são famosos, né? Foi o único condado durante o Necro Tirano que ficou brigando com o Necro Tirano uns 400 anos. Ele não conseguiu entrar lá, não. Os caras são pauleiros. É controlado por um tirano também, chamado Conde Nesca. Lá é um lugar heavy metal, pena de morte para ladrão, tolerância zero. Bastói. Aí você tem Califas, você tem Canterwall, que é onde vai começar a campanha. O Canterwall é esse aqui, ó. Canterwall e Lorzey, que é o início da campanha. Não, é Vialand, Lorzey e Canterwall. A gente vai começar nessa região aqui. Canterwall é um palatinato. Então, é governado por um conselho de cidadãos. É um condado de produção de alimentos. Então, tem muito fazendeiro lá. Principal produtor de trigo e de pão, de Ustalave, né? E é uma região assim, até mais cosmopolita. Aceita, tem muitos imigrantes que vão para lá. Né? E a cidade principal de Canterwall é Ravengro, que é o início da nossa próxima sessão. A gente vai começar em Ravengro. Oh, em Ravenna? Ravengro. Ravengro é uma cidade relativamente assim, grande. Entre grande e pequena. É um burgo, seria um burgo. Assim. Deve ter em torno de umas 30 mil pessoas. E é uma cidade que tem toda a chance de crescer, mas por algum motivo as pessoas não ficam muito lá. A maior parte da população vive nas fazendas em torno de Ravengro. Viu? Tá vendo? As populações vivem nas fazendas, ao torno de Ravengro. É a famosa roça. Viu? Roça grande. É a Ravengro? Aí, os outros reinos, tem alguns reinos aqui que, eu não sei, às vezes vocês vão acabar indo lá, mas vai vamos ver o que vai acontecer, né? A campanha não prevê, não, mas... Né, mas você tá muito louco, então... Você tem Lozere, que é um condado palatinado, Lozere é importante, que fica no norte, você tem Lozere e do lado de Lozere, Vielenes. Lozere é um local de caça, onde os ricaços vão lá para caçar, tem um lugar que tem muita floresta, muito fechada. E é um local assim que o pessoal vai lá caçar mas é um lugar também muito perigoso, né? O pessoal escuta muito uivos lá, muito lobo, assim, medonho. Ih, eu tô. Entendeu? Que legal! Mas é uma área dedicada ao turismo ótimo. Dos nobres. Eles vão lá para fazer caças, essas coisas assim. Mas é um lugar assim mais selvagem, tá? E mais fechado. Lá não tem fazendinha, não tem nada, não. Lá é selva. O que será, né? Selva e mortes horrendas. Yes. Aí nós temos aqui o Khazar, que eu achei legal, apesar de na campanha não pensar em nada. Mas o Khazar é uma terra que é só montanha, é tipo Tibete, assim. Só montanha, e lá tem um monastério bizarro, chama Monastério do Véu. Doido. E o Monastério do Véu. Quem for fazer monge? Quem for fazer monge já tem um lugar. É o Khazar, controlado pelo Monastério do Véu e pelo Alto Monge Yasmardin Senir. Entendeu? Esse Monastério do Véu, ele não se interfere, porque com a entrada da Igreja do Sol Ardente de Latander, aí os monges começaram a se afastar e eles tiveram que se refugiar lá. Pouca gente conhece a crença do Monastério do Véu. Nem eu mesmo conheço, porque no livro não fala direito. Mas aí, se alguém for fazer monge, né, pode crer, pode fazer. Ou então, se algum aliado, né, pode vir de lá. E na cidade mais doida de todas, não, tem Versesh, que fica no noroeste, que é uma terra de pântanos. Fica aí. O Witch King, Aí você tem Versailles, Witch King, que é o clima mais úmido no sul. É uma região que chove demais, assim. Tem muita, tem várias cidades. Tem uma cidade chamada Yumash que fica numa ilha onde chove sem parar. De vez em quando diz que tem algumas coisas que saem do mar, entra, sai e volta. Esse diz que tem. Diz que a população lá é meio estranha, olha assim, não gosta de ninguém, entendeu? A gente devia estar anotando isso tudo pra gente saber como que é o lugar. Diz que tem, dois pontos. Dois homens. Diz que tem, dois pontos. Vampiro. Diz que tem, dois pontos. Coisa do mar. Coisa do mar é pior, gente. Coisa do mar. Cthulhu. E tem a cidade, até o condado mais doido de todos, que é Virilite. Dagon. Que é uma devastação toda. Esses são os lugares turísticos. Esse é um lugar turístico. Virilite é onde você vai fazer o zumbi tour. É uma devastação inteira. Jeito de Innsmouth. Ah, é Innsmouth. O jeito que era, o que eles falavam? Não, chama Ewersmarsh, o nome da cidade aqui. É diferente. É diferente, Ewersmarsh. Ah, tá. É Cthulhu, mas fala diferente. Aí, né? Não, mas eles davam nome pro povo que tinha. Era o jeito. Vivo antes. É. É. Era um povo que era só meio esquisito, assim. É. Você dava o cara de repente pra sentir a guerra. É. Se olhar, eu falei, de repente, por onde ele passava, tinha água pingando. É, era só isso. Assim, não, nada demais. Isso assim, era meio torto, assim, né, debaixo daquele capuz. É. No mundo, Cthulhu, uma das famílias é a cidade de Innsmouth. Tem a, tem a universidade, pode ser da universidade, pode ser a cidade. Innsmouth. O asilo, a miscatônica, o asilo, a cidade e outras. Aqui tem ali, a miscatônica desse cenário é Lippstadt. É a universidade de Lippstadt que fica nas Vialands. As Vialands é uma região no norte e lá tem várias ruínas de civilizações antigas. E aí, pra mim, deve ser alguma civilização Sauria, assim, porque tinha os répteis antigos lá de Fogoth. É, e ele é governado por um conselho de cidadãos, apesar do Conde Karomark, antigo governante de Vialand, ele cedeu o poder dele pro Palatinato. Lá se transformou em Palatinato, mas ele ainda tem uma posição de destaque dentro de Vialand, né? E Lippstadt possui, a cidade de Lippstadt possui uma famosa universidade, a Universidade de Lippstadt, que é antiga e tradicional de Ustalav. E aí vai, essa região é o local onde você encontra elfo, encontra. Adoidado. É, encontra um monte de raça lá, porque muitos. É, elfos, muitos magos, por exemplo. Lá tem muito mago, muito alquimista. É o melting pot. É, o pessoal vai lá pra ver essa universidade, que essa universidade é muito antiga. Entendi. É muito, mais de 1000 anos, assim. Então tem escritos antigos de alquimia, filosofia e tudo, né? E aí é o seguinte, pra criar personagens, pode criar em qualquer lugar de Forgotten, personagens com ligação em Ustalav, né? Então, inicialmente, o gancho para a nossa primeira sessão é o seguinte. Vocês serão chamados para a cidade de Ravengro, no condado de Canterwall, para atender o funeral do professor Lorimor, Petros Lorimor. Ele também tem uma filha chamada Kedra Lorimor, se alguém quiser fazer um galanzão, né? Um esquema. Então, o Petros Lorimor, o que era o Petros? O Petros era um... Ele tinha uma vida dupla, entendeu? Para a sociedade, ele era um alquimista e pesquisador das artes mágicas e historiador. Era um scholar, um homem das letras. Mas a outra vida dupla dele é que ele era um monster hunter, um caçador de monstros. Ele é Van Helsing. Esquema Van Helsing, exatamente. Então ele tinha essa dupla vida. E eu acho que eu vou até revelar uma coisa, porque aí se vocês criarem um personagem pode ajudar. Existe uma ordem secreta que o Petros Lorimor pertencia, que é a Ordem do Olho Palatino. E que é um esquema lá do Supernatural, é uma ordem de caçadores de monstros, Monster Hunters. Tá? E a central, uma das centrais, quer dizer, é naquele esquema, né? Um cara da Ordem Palatino, ele conhece só a hierarquia de cima, mas não conhece as outras, né? Dependendo do nível. Quando vocês estão criando personagens, vocês vão começar a turma que, se for fazer alguém da Ordem Palatino, ou fazer um caçador de monstro independente, eu acho que a Eric vai fazer um caçador de monstro independente. Aí você sabe que existe essa ordem, mas não sabe quem que é. Ou se você está na ordem, você conhece um cara, que é o Petros. Ele que começou a te iniciar na ordem. Sim. Mas como você não se provou como Monster Hunter, né? Então não deu. Então vocês vão para lá. O professor Lorimor foi um grande intelectual e alquimista da Universidade de Lippstadt. Ele ficou lá vários anos, deu vários cursos lá. E há alguns anos atrás, em torno de 5 anos atrás, ele se mudou e começou a andar se mudou para Ravengro, e por causa de algumas investigações dele, levou até lá. Lá ele, arrumou uma casa, comprou uma casa e já está lá há uns 5 anos lá. Então vocês vão para o funeral dele. Tá? Então é isso aí. Isso aí, então. Isso aí. Então tá, quem vai fazer como o quê? Como que é o... aquele lugar mais ao norte, que é mais selva? Que é mais floresta? Mais floresta? Ah, floresta. Yes. Deixa o mapa aqui. É, vou tirar o mapa aqui. Parolinho. Lorzeri. Lorzeri. Isso. Lorzeri é pauleira. Lorzeri. Lorzeri. E a parada vai rolar. Ó. Lorzeri. Lorzeri tem uma floresta lá em Lorzeri chamada Shudderwood. Tá? Essa floresta gigante aí chama Shudderwood. A parada vai rolar onde? A parada vai rolar em Ravengro, que fica Canterwall, acho que é o nome do trem. Anotei aqui. Ordem da ordem pra lá. Canterwall. Ravengro, Canterwall. Ah, tá doido, tá falando alguns perto ali. Tá. Bom, o que vocês vão fazer então? Tá, foi os dois aí. Foi a aluna do Petros. Não, você quer fazer paladino, eu faço mago. Não, só de lá mesmo, se lava e de lá. Não, eu só não tinha pensado em fazer mago bom, porque eu tava com preguiça de fazer as magias. Você é de violento. De leprosidade. Usei o druida, então. Usei o druida. Não tem problema, vamos ver o druida. Você que sabe, o druida é mais legal. Eu ia fazer barbário e um ranger. Falou que ia fazer mago. É, posso tentar fazer mago. Acho que eu nunca vi isso. Uma mina não pode ser chama Violente. Lepidstats. Tem que ser qual? Lepidstats. Não, acho que é sempre um equilíbrio, assim. Tipo, não, pode ser o que você quiser. Pode ser o que você quiser. Mas tipo, vai ser mago. Só é cada um no seu nicho, é legal. Mais variedade. Se vai ser o mago que muta, ele vai ser menos mago pra ser mutador também. Tem que amarrar mais esse equilíbrio, sacou? A palada rola um pouco disso, ele também tem algumas coisas de clérigo. Assim, no meu sistema, Paulo, é diferente do que você está acostumado da gente jogar no D&D. O mago, você vai ter poderes, você vai determinar o tipo de poder que você vai ter, o que você vai controlar e tal, mas você que vai criar, você que vai manipular a coisa. Então, por exemplo, se você é uma maga que tem. Você estudou água e gelo, por exemplo. Aí, tipo, quando a gente jogava do X-Men, você vai poder manipular a água. Se você tem água e trevas. Trevas é zumbi, não sei o quê. Então você manipula água e trevas. Você pode até combinar as duas, por exemplo. Você criar um zumbi de água, sei lá. Um troço assim. É. Zumbi water. É, tô pensando aqui. Ou então, uma água que. Porque trevas é tipo tira energia. Então você pega uma água, aí você usa o poder das trevas assim, você joga na pessoa, a pessoa sai, a energia fica molhada e perde PV, por exemplo. Não vai ser assim, você não vai precisar seguir aquela lista. Ah, não. Você vai ter que usar a imagination. Pois é, então se eu fosse, por exemplo, ter o poder da confiança, aí eu tenho que ser trevas. Não, você pode fazer a Confessor. A Confessor, pra mim, é uma clériga. Pois é, pra mim não. Ela é uma clériga que dá porrada pra caramba. Entendeu? Então, exatamente, uma Confessor com... Não, não precisa ser trevas, não. O cheiro da mágica da Confessor é só o negócio do É o charme dela, né? Aquilo é como se fosse um charme. E ela entra berserk também. Mas entra berserk. O berserk é o mesmo... É o poder amplificado. Não tem problema. Não, mas a magia dela é só essa. Então, mas aí, tipo, você vai construir. Mas seria legal e ela tem o negócio da verdade também. Ela sabe quando os outros estão falando a verdade. Isso é negócio de clérigo. Isso tudo é clérigo. Mas assim, é básico. Como é que funciona esse poder da verdade? E por causa da habilidade mais. fazer um teste do poder dela contra a vontade do cara? É tipo aquele de checar alinhamento. Colocar alguns pontos pra colocar nesse negócio. Ah, mas ela sabe se o cara tá falando verdade ou mentira. Mas ela não sabe o que que é, né? Ela não sabe o que que é verdade. Tem uma escala de poder? O cara fala assim, vou ajudar vocês. Ele tá mentindo. Só isso. Mas ele não sabe qual que é o real intenção dele. Você tá falando, mas vou ajudar, mas na verdade tá querendo matar. Deixa o cara pensar assim, eu vou ajudar vocês até... O seu cara fala assim, ajudarei vocês até chegar. Às vezes ele funciona só. Aí se ela fala assim, tá zonando, sim, ele tá falando. Só que chega na ponte e ele ataca. Aí tá, entendi. Pra ter aquela coisa que ela tinha de chegar na cidade, o povo lá, se aconselhar com ela, ela fala de combate. Agora, se ela. Pois é, sim. Nunca foi em combate. Mesmo. Ô Paulo, se você for fazer a Confessor, aí você põe também poderes de cura. Pois sabe é. Por quê? Porque aí você vai ser a clériga do grupo. Uhum. Entendeu? Eu vou fazer um pouco por cura, vou fazer druida. Só que eu vou dar também um poder. Pra você Zemar. contra morto-vivo, porque vai ter morto-vivo até dar com pau. Então aí você fica com. A gente faz assim. É, vamos anotar então. Hoje é mais brainstorm mesmo. Então constrói um clérigo. Tipo, se usar o clérigo como base, acho que dá pra fazer isso tudo. Então assim. Então, por exemplo, esse poder de você tirar. Você, normal, só que normal. Esse poder de você controlar a pessoa. Inclusive, tem aquele monte de magia. É tipo assim, a esfera tá humana. Bom, chama esfera humana. A esfera da magia humana. Você lembra que o Tokuro usava muito? Que ele ficava perdido, ganhava força. Poder é mente, por exemplo. Tá? Era. Poder é mente. É. Aí. O poder mente. De coisa da clérigo, vingança, revolta. Poder mente 1. Vai ser de toque mesmo? Vai ser toque, né? Você precisa beijar, não é? Não, precisa encostar, ela pegada. Só encostar, tá. Então poder 1 encostar. Então poder 1 encostar. A gente faz um cheque de poder contra. É, o estado do exército dela é que ela mandava sem encostar. Então ela fosse, eu queria comentar do último. Pai, aí, ela já era dele, entendeu? Sim. É o Berserk dela. Então essa vai ser uma desvantagem, porque ela em Berserk ela também atacava todo mundo. Ela perde o controle total. Pouco, porque... Então poder mente 1 vai ser controle. E agora o negócio é tipo aberto. Os outros estão desenvolvendo. Tem tipo rodinha de Fight Club de algo. Você faz apostas, os caras entram e a gente viu o do Gary no meio do mato. É o Gary no meio do mato, legal. Então, o poder de cura. Uma comunidade isolada, os caras não querem nada com o resto do mundo, só de alma também. Então, esse é luz. O luz é o cura e pra dar dano em morto-vivo. Tá? Então, por exemplo, um ponto dá um D6 de cura e um D6 de dano. Dois pontos, dois D6. E afeta mais pessoas. Três pontos, três D6. Esse é o poder da luz. Tá? Então poder mente, que é esse que você encosta e controla. O do mal, que no final poder luz, cara, acaba coordenando os caras mal, sabe? É um cara que pode ser. O da verdade lá, de saber a verdade. É o poder mente. Poder mente. Você pensa que ele tem um poder mente 1, saber a verdade. Não precisa tentar terrorismo. Poder mente 1, saber a verdade. Sabe? Poder mente 2, encostar e fazer o cara ficar completamente sob o seu controle. Pois é, mas aí é igual o Léo tava falando, assim, podia ter, porque a confessa era pro resto da vida, assim. Ela não, mas aí é o 5. Esse é o 5. Pois é, exatamente isso. Tem que ter uma limitação, até quando que ele vai ser meu. Não, isso aqui é uma cena. Uma cena de narrativa. Ampliar o poder de todos, assim. Mas aí, à medida que você ganhar ponto de experiência, pode ir aumentando. Aí, por exemplo, 2 aqui, aí eu já. A gente. É, quando for 3, por exemplo, aí a gente aumenta mais o controle que você pode ter dele. Menina, entendeu? É, ele fica controlado com você por um dia inteiro. Uhum. Aí com 3, uma semana. Com 4, um mês inteiro. E com, ou então você pode usar esse poder com mais e pessoas. Isso, e 5 pacientes. Pode ser pra gente. Pode ser começar com uma pessoa só, aí depois aumentar 2, 3. É. Por aí. Então o seu vai ser poder mente, que vai ser isso. Mais legal, né? Poder luz, que é cura e dano. Uhum. Tá? Eles dão dano. Uma dica de que pode ampliar. Você está pensando a cura Tem uma hora que eles estão. Como é que é que você imagina a cura? Não tem nada. O que você acha que é mais legal pra você fazer? Tem. Eu imaginei mais de longe. De longe? Não tem nada. Não tem nada. Uma. Tipo, isso é uma bosta, louco. Mas muito longe ou em torno de você? Por exemplo, no videogame do Senhor dos Anéis, a mulher levanta o bastão dela assim, ó. Aí faz o globo. Ah, tá. De cura. Quem tiver ali dentro, recebe tudo. Não, pode ser. Tudo tem sinal. Na clériga do Walls, não tinha. De coisa dessa magnitude. Que é isso, né? Então, assim, ele dá um. É, 3 metros de diâmetro. Assim. Não, tô ouvindo só. Tá. Era exatamente isso, fazia uma redonda, tá. Assim. Então, que dava dano e dava. Ele olha pra uma estrela, assim, que emite e só cura. Não, dá dano em zumbi. Em zumbi. Nossa, então, vou fazer o seguinte. Mas não dá em nada depois pra poder fazer. Poder de luz. Ele começou a perceber que poder de luz é com coisa eletrônica mesmo. Nossa, cara. Cada ponto é 1 metro. Foi boa, senhor? Um ponto é 1 metro de diâmetro. Imagina onde pode chegar nessa. Dois pontos é 3 metros. 3 pontos vai dar 6 metros de diâmetro. Aí se você quiser aumentar. E a intensidade da cura. É, o tamanho da cor, exatamente. Aqui é 1 e aqui é 1D6. 1D6 em todo mundo. Depois aqui vai ser 2D6 em todo mundo. Depois aqui 3D6. Porque o meu sistema é todo assim: 4D6 e 1D6. 1D6 é o máximo. O tempo inteiro tentando se curar. Você vê que você tem o tempo inteiro. Então, mas é isso. E aí você põe. Não vai mandar um plano, relaxa. Então você anota nos poderes aí: poder mente, poder cura. Poder mente. Mas eu acho que o dele tinha essa limitação. E ele para de sentir de coração. Ele para de sentir. Acho que tinha. E depois isso vira perícia também. Você anota tanto vantagem quanto na perícia. E ele tem esse negócio de tem que tentar controlar, tá no controle. Mente, poder mente. Ele fica muito mais poderoso. Ele usou, por exemplo, ele pra correr. Poder mente, poder cura. Vai ser tipo super luz, né? Isso. E o do outro atleta, ó. O Rick sentiu assim. Quando ele tá meio abalado, blá, blá, ele não consegue usar direito. Porque ele tá totalmente focado, tipo, nos níveis. Agora. Exatamente. Deixa eu ver. Pode estar com a arma no chão. Aí ele vai pegar a arma, ele não abaixou, ele pisou nela de um jeito que tá na mão dele. Bota aí, fúria. Bota aí, fúria. É na vantagem assim, também. É divertido pra caralho esse negócio. Bota fúria também. Muito divertido. Aí fúria é o seguinte. Uma bolinha de fúria, você tem fúria uma vez por dia. Começa a correr. Aí na fúria, você ganha. Decorre, mas ele pega o pé. Como é que a gente faria a fúria dela? A fúria? Acho que por isso que é muito Berserk mesmo. Berserk mesmo. Então ela ganha pontos de vida temporário. Né? É, aumenta um pouco. Aumenta o PV, força, constituição, aumenta o PV, constituição e força. Então. Cai sabedoria e inteligência. Não, mas o Berserk dela é de poder, não é de luta. Como assim? É um overload. É um overload de poder, de controle mental. Assim, não é um overload de força. Ah, então não é Berserk. O Berserk é quando a pessoa perde o controle pra mas coisa. É, mas ela perde o controle e começa a focar só no que ela quer. Tipo assim, ah, eu quero destruir tal coisa. Mas aí ela, de repente, consegue controlar todo mundo. O poder dela é de toque. Ela só consegue um de cada vez, ela encosta no cara. Aí ela meio que perde, assim, e controla quem ela quiser e destrói todo mundo. Mas aí depois as pessoas que ela controla, fica pra sempre. Pra sempre. Mas aí quando ela tiver nível assim, manda os. Ela, tipo assim, ela fica, pega poderosa. Ela passa a controlar o povo. Ela passa a controlar o povo. Por aula, sei lá. É. Mas aí, mas ela faz mais alguma coisa? Não, ela passa a controlar o povo, assim. Então não é o poder do Zeke, é o poder ampliado da sugestão. É, mas quando ela é ampliado, só que ela perde a noção, ela perde o controle dela. Sim, ela pega o controle dela porque ela pode pegar os amigos. Ela pode pegar os amigos. É. Então faz o seguinte, põe a desvantagem. De overload. Desvantagem isso, overload. Então, eu acho que pode funcionar, não sei. Talvez pro ponto de vida chegar a um quarto ela solta esse negócio. O quarto ponto de vida? É. Não, mas aí depende de como chegou, né? Não, em situações de estresse, pronto. Em situações. Porque depende. Quando o personagem dela tá apaixonado com o cara, aí o vampiro arranca a cabeça do cara, aí ela endói do cabeção. É nessas horas, na hora que dá o cheque de insanidade, cheque de loucura, cheque de medo, assim. Mas é um negócio, tipo, na verdade, ruim. Ela poderia ter. Ela tem que ter um tipo de cheque pra ela segurar, né? Overload. Não pode ser automático, tem que ter um cheque pra segurar. Pra não ficar muito. Ela faz um cheque de Will e segura. Pra não ficar muito, isso dura. Dura uma rodada. Você consegue fazer isso, você controla a galera e dura uma rodada. Depois de uma rodada, todo mundo que foi controlado tem a chance de fazer um cheque de vontade. Se passar, escapou, se não, continua. Entendeu? E aí depois termina o combate e isso não é tipo a confessa que esse cara fica pra sempre. Eles voltam. Eles falam, o que eu tava fazendo aqui? Quando você voltava, o cara volta, né? Tipo assim, a pessoa volta. Exatamente. Porque isso aí seu poder voltou ao normal, em teoria. Agora, isso. Ah, os poderes aqui. Tem aqui esses PS. PS é as energias. Mano. É. Energia. Um que é tipo ponto de mana. Isso aí tira todos os seus PS. Quando acontece isso. Porque pra você fazer magia, você tem que gastar PR. Entendeu? Não tem físico. Seria o negativo. E com os PR zero, a pessoa fica exausta. Porque PR é energia física. Como é que o motor? É fadiga, vamos dizer assim. Não, não sei. Não sei explicar. Então coloca aí, ó. Desvantagem, deserto. Só que a cada um ou dois meses ela perde a memória inteira. Ela continua com os conhecimentos, mas ela não lembra de nada, não sabe como é que ela aprendeu. Acho que ela sabe fazer um monte de coisa que ela não sabe. Ela continua lembrando as coisas que ela aprendeu, acho que ela esquece tudo. Ela consegue fazer as coisas que ela aprendeu, mas ela não sabe como e por quê. Ela não sabe quando que ela aprendeu, ela não sabe nada. Ela sabe um monte de coisa que ela não sabe, que ela sabe, inclusive, entendeu? Ah, bom. Tipo e assim. Aí as perícias são aquelas clássicas mesmo. Aí vocês colocam só mesmo que vocês forem. O estilo do personagem. Porque o começo vai ser com um pouquinho ponto. Porque a gente vai aumentando, né? Os atributos não vão mudar, tá? Muda por meio de item mágico, poder, vantagem, mas os atributos básicos vão ficar a mesma coisa. A não ser que durante o jogo o cara só pega a magia e carisma. Eles vão ter que obedecer ao sistema do D20, né? É isso? Então é ter, sei lá, 18 é mais 4, é isso? É, 5, né? O máximo é 5. É, o sistema de ponto de atributo é D6. Ah, vai continuar D6. Tudo D6. Só os cheques que vão ser com D20. Entendi. Entendeu? Mas eu já fiz os cálculos da probabilidade, assim, já. A dificuldade aumenta. Então, quando a dificuldade do outro é 10, 10 ou 12, aqui vai ser 15 pra cima. Tá? E agora D20 é o 5% linha reta. Então, sabe como é que é, né? Tem hora que você acerta, tem hora que você. Só me explica de novo pra eu notar como é que funciona, tipo, o poder. Você falou que o poder mente era o negócio da mentira e o negócio da. Isso. Poder mente é controlar o outro, controle do outro. E poder. Saber a mentira. Saber se a pessoa tá mentindo. Pois é, mas aí no nível 1 eu já consigo controlar uma pessoa também? No nível 1 você já consegue controlar uma pessoa. Por uma cena e saber se ela mente ou não. Tá? Vão ser 5 pontos de vantagens. 5 pontos de vantagem. 15 pontos de atributo. E 20 pontos de perícia. E 3 pontos de. E 2 pontos de desvantagem. 2 a 3 pontos de desvantagem. Como é que é? 5 pontos de vantagem. 5 pontos de vantagem. 20 de perícia. 20 de perícia e 15 de atributo. 5 de vantagem, 20 de perícia. E 15 de atributo. Tá. Pois é, aí o que que eu uso pra usar esse poder? Pode espalhar aqui também. Eu vou usar pra 15. O que que eu vou usar com esse poder? Você vai usar. Isso é uma perícia. Então você bota lá na perícia. Poder, mente. Tá vendo? Sim. Na perícia. Você vai usar com ou inteligência ou sabedoria. Isso você que sabe o estilo do seu personagem. Os 15 habilidades. Acho melhor sabedoria. Os 15 habilidades. Ou carisma, se você quiser fazer um personagem bonita, que usa beleza dela. Carisma, fonte carisma do. Carisma faz sentido. Pra magia vai ser poder, né? Magia vai ser poder. Os 15 habilidades pega poder também? Não, calma. Poder é o seguinte, se você. Você gastar perícia. Se você quiser fazer um personagem cuja a fonte do poder dele é algo tipo do, do sangue dele, aí você cria, bota no atributo poder. Se você quiser fazer um personagem que a fonte do poder dele é na, no, no intelecto, aí usa intelecto. É, eu vou fazer mago, então eu vou pôr inteligência. Então você põe inteligência. Então a gente não vai usar poder aqui. Entendi. Entendeu? Mas é porque eu criei o poder justamente se o cara quiser. Se eu, por exemplo, um poder racial. É. Vem de onde? Né? Não é porque o, ele quer. Porrada ou o quê? O meu é o quê? Porrada? Não, mais porrada. Não tem nada de magia, não é? Não, você vai ter os itens mágicos de vantagem. Então, porrada. Ah, pode ter item mágico de vantagem também. Não precisa ter poder, não. Porque aí eu pensei, em vez de fazer ela vampiro, eu falei assim, não, vou dar uns itens mágicos pra ela, aí ela vai ter a velocidade pra bater nos, nos vampiros. Coloca. Né? E tem o manualzinho. O manualzinho é bom. Ela vai ter o manualzinho, manualzinho de monstros. Monstro, literalmente. É, aí você distribui. Se você quiser no carisma, então a gente não vai usar o poder. Não, não precisa usar o poder. O poder é mais pra, pra campanha de supers, né? É, que combina mais. Não, é, pra outras coisas. Ou se fosse psychic. Psychic, é. E aí? Então, a Erika vai fazer o. A, somar. É a mulher. Só decidindo qual que é o nome que a gente criou? Val, é Val Helsing. É Val Helsing. É a Val. Val Helsing. Val Helsing. Era Valéria. Era Valkyria. Ela chama Val Helsing. Não, é Val de Valkyria. É Val amiga mesmo. Val de Lene. Val de Lene. Val de Lene. Val de Lene. Val Helsing. Val Helsing. Valmira. Já era, ela tem essa. E agora? E você, Mara? Mago. Mago? Não sei, yes. Eu não decidi ainda como é que vocês podem, ou, a, que tipo de magia, não, que escola de magia, não, tô decidindo ainda. Ó, cê, eu, não sei, é, eu não sei se você viu, eu botei um manualzinho lá, mas só a primeira página assim já te dá ideia. São, a, são as, as esferas. Ah, beleza. Então você tem luz, luz, luz, trevas, é, e agora, né? As elementais. Coração. Né? Coração. A, água, ar, fogo, a, poderes. Terra. Animais. Coração. Seria o druida. Você tem que pegar a esfera de animais. E tem uma esfera que chama metamagia, que é a de invocações, e é a esfera que, a usa, que você usa pra mexer com magia. É, então, estender spell, diminuir spell. A esfera, esfera da matéria também, que é se você quiser o um mago que cria coisa assim. Por exemplo, ou então quiser fazer um mago tradicional também, você bota um ponto dá 5 magias, 2 pontos dá 10 magias, aí anota. Mas eu acho mais legal ter uma magia mais flexível. Claro. Assim. Se você quiser seguir o esquema do mago ascensão, também é doido. Aí você tem vida, você esfera manipula, da vida. Manipula tudo dentro da esfera, dentro da esfera. Dependendo do nível de poder, você manipula você, mais ou menos. E você pode combinar também. É. Né? Tem uma esfera que chama correspondência, que é legal, que é a esfera do espaço. É, tô ligado. É, o espaço, então, por exemplo, ele anda mais rápido porque ele diminui o espaço. Ele parte do, ele parte do pressuposto que tudo tá no mesmo ponto sempre. Esse mago, porque o mago da ascensão sempre parte a partir de um negócio que você entendeu alguma coisa além, né? Assim, esses caras entenderam que tudo tá no mesmo ponto. Que espaço é um. Todos é um, os é um, locais. Não é uma, o mesmo local. Um negócio relativo. Quer dizer, não é um negócio absoluto, ele é relativo. É. Hã? Que viagem. E aí você consegue manipular dentro disso as coisas do espaço. É bem louco. Aí, então a Val Helsing. Yes. Val Helsing, ela tem um... que ela tem, hein? Idade. Idade. Ela tem idade. Ela tem novinha? Idade. Novinha? Ela tem 26 anos. Ela acabou de formar no curso do professor que acabou de morrer. Exatamente. Ela é baixinha ou altinha? Ela é alta. Ela é aquela mulher do Supernatural, do Underworld. Underworld, uau. É. Uau, e cabelos negros, olhos cabelos azuis. Negros, é. 1,80. E com lábios de cor de sangue. E roupa Nossa de couro. Senhora. Tem roupa de couro. Ela tem roupa de couro. Claro. Colada. Yes. Yes. Mas ela tem uma cicatriz assim, né? Não, mas é uma cicatriz bonita. De lá? É uma cicatriz que adiciona charme. É um charme. É o tipo de cicatriz que dá charme. Cicatriz é baixinho ou altão? Não, pode ser normal. Normal? Acima de um é normal. O que vale o estilo, entendeu? Um é feio, dois é normal. partir de 2 pra cima, de 3 já é bonito. Tá. Isso aí. 2 é assim, você anda na rua, você nem vê direito. Assim. Mário, assim. Qual que é o cenário? Hã? O cenário é Forgotten Hells. Yes. Forgotten Hells. Tô tentando ler um negócio de magia aqui, mas não dá. Nesse e você. Muito bem. Quem comprou, né? Ok. Então, perícias. Quais são as perícias dela? Perícias. É, luta. Esse é o nome do Lama. É verdade, verdade. Armas brancas. Deixa eu passar, vai deixar pra ela, né? Anota aí primeiro. Armas brancas. White guns. Armas no. Brancas. White guns. O que mais? Que caçador de vampiro tem? Tem. Que tem? Arma branca? Estaca. A estaca. Besta. Não, mas isso é tudo arma branca. Besta. Crucifixo. Aí então. Besta. Água benta. Armas à distância. Água benta. Água benta. Besta acho que é. Alho. Culinária. Ela tinha que ter culinária pra falar alho. Não, isso aí tá tudo no. Monster lore. Não, tinha que ter herb lore. Herb lore. É, caçador de vampiro tem que saber coisas de. Não, mas aí, isso aí você põe tudo no. Tá tudo junto. Tem que ser meio hunter, assim. Tem que ser. É, hunter, coisas de. Ah, você de, é tipo de... anjo. Sobrevivência, tem que ter um anjo. Mais um anjo, sobrevivência. Esse negócio de caçar. É. Criatura vai ser tipo inimigo. É, ele é um caçador mesmo, né? Ele, se o bicho correu por ali, ele consegue. Pegasse aqui, quebrou o galho, foi por ali, é. Sobrevivência, tipo o cheiro do cocô de guano. É, isso é tipo um ranger, mais um ranger, assim. É. Conhecimento monstros, né? Então. Monstrologia. Monstrologia. Bota perícia também, amargura da vida. É. Ó, uma perícia. Achei que era desvantagem. Bola aí pra ver se tá muito amargo. Como que você tá amargo? Tá muito pouco amargo. Ela vai fumar um charutão, vai ficar doido, hein? É. Chega a mulher toda linda assim, e do charutão. É. Do chapéu. Não, o cachimbo é doido. Cachimbo né? É melhor. Cachimbo é muito de pesquisador, hein? Então, ela é meio ranger, é meio pesquisador. É, ranger, vai entrar no meio da merda do cocô de morcego pra ir atrás do monstro. Mas, ah, mas o cachimbo é de uma caveira. Não, eu sou mais charuto. Eu falei que a Erika montar o personagem mais gótico possível. Mais charuto, né? Pegar e... Caveira pra todo ela lado. Ela tem caveira pra todo lado. O brinco dela é duas caveirinhas. Tá na moda. Colar de mas caveira. Tá na moda, gente. A caveirinha. É moda, é Covid. Exatamente. Moda é Covid. Moda é que mais? A sua besta tem escrito assim, né? É, eu. Como é que é aquela frase que você fala? School power. É, school eu mato power. E Deus escolhe. Como é que é? Deus seleciona? Como é que é? Como é que é? Tem uma frase assim que é do Bop, como é que é? É, eu executo e Deus julga, um negócio assim. Nossa. Eu, isso aqui. Tem a famosa. E esse aqui em cima? Eu só faço os buracos, quem mata é Deus. Não, não, esse é bom. Eu só faço os buracos. Se Deus quiser que não morre, não morre. Então Deus quis. Tá pronto. Morreu porque quis. Eu só vi aí. Quais são as minhas ideias? É a mesma ideia. Catalisador. Não, aí depois eu ponho. Tá, arma branca, distância, sobrevivência, conhecimento. Tem também julgado o penhasco. Se de monstro, vai bruxa. Tem que pegar aqui, ó. Se cair. E mais, conhecimento de monstro. Era inocente, foi crucificado. Pesquisa. Na luta corporal, luta corpo a corpo, pesquisa, investigação, investigação, investigação. Oh, acho que é por aí. E línguas ocultas, talvez, não. Não. É, não, precisa. Precisa. Precisa. É. O Jim luta muito bem, não sabia porra nenhuma. É, não sabe porra nenhuma. O Jim não sabia nada, né? Ah, não, gente, mas tem que pensar bandeira. Sabe o que é o mais importante do Supernatural, né? É aquele manualzinho que eles carregam. É, vocês perderam aquele manualzinho, você não plantava o bandido. Ele demorou 5 temporadas pra conseguir fazer o negócio. Os caras sem o manual é igual o Changeman sem a bazuca. Não faz nada. Então tem que ter manual. Sabia de qual? Ele só sabia com manual. Tem que ter perícia. Tem que ter perícia, uso de manual. É uma perícia e uma desvantagem, que sem o manual. É bom ter tanto, também pra ter mais valores, né? É. Não ter um monte, não tem nada. É, mas bota uns. E com ao longo do tempo, a ideia do sistema é assim: à medida que a gente for jogando, vocês vão pegando mais perícias, os personagens vão sabendo mais coisas e ficando mais expertos no que sabem. Ao invés de ganhar em poder. Eu não vou fazer escalação de poder na aventura, entendeu? Todos os inimigos vão estar mais ou menos no mesmo nível. Aí chega lá no meio da aventura e fala, não, eu precisava escalar, né? Pois é, depois que eu fui escalar. Acabou aqui? Mais alguma coisa? Acho que acabou. Tá. E que mais? Agora as vantagens. Vento. Sei. Vantagens. Você tem espada consagrada. Uma espada que você carrega nas costas, que é aquela espada que é em forma de cruz, assim. Cruz de Santo Cuthbert. Santo Cuthbert tem cruz, né? No Forgotten Realms. Santo Cuthbert. Essa é a espada consagrada. Mas a espada consagrada, ela dá um dano extra. O nome da bandeira. Vampiro. Tá. Então, essa espada, ela aumenta. Tipo assim, ela pode ir evoluindo. Então, bota aí um ponto, dois pontos, né? Mas o que é? Era isso. Que eu descobri, é aqui, né? Isso. É aqui? A bandeira não, não é aqui. Nome, é, aqui. É uma espada que você tem. Tá. Eu chamo Union. Espada consagrada. É... tradicional, com um X. É da Grã-Bretanha. É. Chama Union Jack. Botas negras da caveira lépida. Tem um versão do Capitão América. Botas da caveira lépida. Versão britânica aqui tem esse nome. Union Jack. É. As botas da caveira lépida. Elas têm duas caveiras, Capitão assim. Capitão América brilha. Os olhos da caveira brilham vermelho. Ah, e aí. Corre rapidinho. Você corre rapidinho. Quantos pontos? É que ele foi Capitão América. São cinco pontos. E você vai fugir? Vai fugir, ué. Lógico, não, você acaba de fechar. Que caça demônio é esse? Não, ele tem item pra na fugir. Na hora do aperto, cada um por si. Na hora do aperto, você mata o bicho, ué. É, eu aí, que isso. É, não, essas botas, assim. Eu trocaria esse item por um item de cura. Não, mas vai ter também. É, essa bota. Vai ter também, entendeu? Eu tinha pensado. É porque assim, porque vampiros, eles são muito rápidos, entendeu? Já era matar vampiro. Sem bota. Já é rápido sem bota? Pois é. Mas eu acho que não adianta ter a técnica, a habilidade de correr quanto ele. É mais fácil ter a habilidade de perceber ele visualmente do que tentar competir. Mas e essa bota pular? Com essa bota ela pula. E se essa bota ser tipo aquela bota da aranha, que ela sobe nas paredes, assim? Porque os vampiros vão subir pelas paredes. Ah, é. Pois é, mas ela vai a longa distância, já manda a besta. Ela puxa a besta sagrada da consagração mais 12. Ela tem que conseguir acompanhar ele. Tipo, eu prefiro que ela tenha os óculos de chegar no escuro. É. Ah, sim. Óculos de caveira de chegar no escuro. Óculos de caveira de chegar no escuro. Lógico. Os olhos da caveira. Não, tem que ser aqueles óculos. Não, é uma assim, máscara tipo inteira. Steampunk, é uma assim, máscara inteira de caveira. Tipo steampunk. Ah, é uma máscara de caveira. Melhor ainda. Doido. Uma máscara de caveira. Máscara de caveira. Não é uma caveira assim bonitona. É um troço assim. Saca uma feia na boca assim. É um demônio que ela matou, arrancou a cabeça do demônio. E aí por acaso você descobriu que dava pra ter descoberto. Ainda tem até uns necos de carne assim. Neco de carne. Que aí enxerga no escuro. Que aí ela vai. Pega o monstro. Ah, então bota. Visão bota noturna, aí. Visão noturna. Máscara da caverna da visão noturna. Tira a bota, né? Tira a bota. Isso. Tira a bota. Bota de graça. E todos os itens mais aqui são evoluíveis. Então ela pode depois comprar mais um ponto aí. Tem visão raio-x. Yes. É o Superman? Yes. Visão de raio-x? Na caveira. Não tem capa. Visão de raio-x da caveira. Então um ponto, visão noturna. O que mais? Uma caveira. Um cinturão. Você tem o cinturão da do esqueleto. Caveira. Não, isso é diferente. Ah. O cinturão dos crânios. Ah. O cinturão dos crânios é o seguinte. Tem vários shrunken skulls. Assim. Mas tem que dar um adjetivo. Cinturão dos crânios o quê? Cinturão Maldito. Dos crânios. Não, depende do que ele faz. Então depende tá. Do que ele faz. Cinturão dos crânios. Ele é uma vez por dia... Ele cura os seus ferimentos. Crânios sagrados. Curadores. Healing scores. Não, é uma dos vez... medicinais. Não. Deixa eu ver. Não é que esse livro tem mais um doido. Não, mais doido ainda. Você encosta na criatura... É, não, cinturão dela. Do faça, vampiro. Faça vida pra mim. Exatamente. É isso cinturão mesmo. Do crânio vampírico. Isso. Você vai botar um ponto? Então é um D6 só que suga. É o esqueleto, não é? O esqueleto? O simulador do crânio vampiro. São várias presas de vampiro. É verdade. Várias presas de vampiro. Se matou os vampiros, vou botar os dentinhos dele ali. Doido. Tipo o crocodilo Dandy, sabe? Fica bonito. Um monte de presinha. Aí tem uma fivela que não dá nada, mas uma fivela de caveira doida. Mas é de caveira. Mas é de caveira, mas com um monte de dentinho. Um monte de dentinho. É um dentinho. Style. É um dentinho que faz a magia. Agora falta só o chapéu. É o dentinho que faz a magia. Mas ninguém sabe. Você viu o chapéu, não, inclusive, né? Ele pode evoluir nesses. Às vezes mais pra frente ela joga o cinto, assim o cinto cai em cima do bicho e vai estucando. É doido, hein? Adoro de volta. O cinto vira uma boca, assim, não, ó. Não, então as presas saem sozinhas, vão lá e voltam. Pode ser também. Qual que é? É um ponto? Um ponto que. Então falta mais um. Pra gente botar mais. Yes, mais um. Vai ser um. A árvore de Natal. É. Você tem que ter um chapéu. Ó, gente, tá dizendo que faz muito barulho, tá? Minha roupa. Não, daí não. Ah. Aí tem o chapéu do silêncio. Ah, tá. Ah, o chapéu da caveira do silêncio. O silenciador de roupa. Exatamente. Roupa massa, o chapéu. Mas é uma vez por dia. Não, a máscara ela só coloca. Uma vez por dia você vira o chapéu assim, vira ele assim, ó. E aí, você não faz barulho nenhum que você anda, tipo. Entendeu? Chapéu da caveira silenciosa. Chapéu da caveira. É a caveira do Heflin. A caveira. Porque o Heflin é silencioso. Então, é a caveira do Heflin. E ele tem uma caveira dentro de Heflin. Ele é feito com pó de caveira de Heflin. Não, aí. Já deu quantos aí? Um, dois, três. Não, agora vamos gastar os últimos. Tem o quanto aí? Não, mas é que vai ser um random shirt. Comprou aí as porradas pra lá? Não, agora uma besta violenta. Decente. Besta da repetição da caveira. Tem o random shirt. Aqui já deu certo. Já apareceu pouco ainda. Um, dois, três. Continua não acontecendo nada, mas eu tô quase na página dos. O que você quer fazer? Foi a última coisa que aconteceu. Espada 2. Não, bota um ponto na espada. Na acha. A espada. Tem que dar um nome aqui pra espada. Espada da caveira. É o 7, é. Porque antes você saía pelo Google e você foi achando o 7. Esse 7 era do seu ano passado. O Tião Helsing. Ele volta, é doido. Ele é doidão, ele vem com uma curva muito louca. O Tião Helsing. Todo mundo só fala umas coisas doidas aí. E foi doido. Aí, logo naquele dia que você falou assim: ah, a Bianca encontrou o pódio. Não. Aí era a página que eu estava. A próxima página era ela encontrou com o pódio. Besta da caveira mortal. Foi bonitinho. Ele fica, sir, lei. Qual outro sinônimo pra caveira? Fala um sinônimo pra caveira, gente. Crânio. Crânio. Acho que só tem esses dois, caveira e crânio. Esqueleto. Esqueleto então, inteiro, esqueleto. Ah, inteiro. Essa é a besta dos ossos. Besta dos ossos acima do pescoço. Besta dos ossos prateados. Besta da mandíbula mortal. Ó, oh, boa. Mandíbula mortal. Mandíbula é um nome ótimo. Mandíbula. Não, é. E é um osso do crânio. Mas porque seria legal essa besta ser de prata, assim. Cabebesta. Ou de osso. Uma cabebesta. Cabe de osso. Então, vamos lá, bota aí. Besta dos ossos. Besta da caveira prateada. Besta da caveira prateada. É o 7, porque ela pegou o 7. Você nunca jogava videogame? Ah, você pegou o 7, pegou o 7. Mas quando tá faltando o 7, ganha o ganho. Inclusive, conhece a personagem e pegar o full 7 full. Ah, e quando eu pego o full 7, ganha bônus. Vai ganhar bônus. Ela não tem a bota, não tem a joelheira. Ah! Entendeu? Como a ombreira, o colar e os anéis. Os 10 anéis. A campanha doidada, né? O broche, tem broche. Tem o broche aqui, esse aquele que fica aqui. Que ele é um. Como é que chama aqui? Camafeu. Camafeu da caveira. Talvez é Death Spank. Death Spank é que tem os item mágicos, assim. Camafeu do não sei das quantas. Camafeu. Oh, Death Spank é maravilhoso. Você não jogou, né, Anderson? Não joguei. Demais. Então, beleza. Pronto, virei a árvore de Natal. Yes! E agora, acabou? Ai, esqueci uma. E nós vamos ter que pegar uma desvantagem. Bem ponto pra cada um. Uma desvantagem de 3 pontos. Bem ponto pra cada um. Bota aí, desvantagem de 3 pontos. É. Perseguida por entidade cósmica. Coitado dos colegas. Haunted. Haunted, assombrada. Assombrada? Você não lembra a história que a sua irmã virou vampira, matou sua mãe, pai, família, um cão, um sobrinho. quando você tinha 10 anos, aí o professor Lorimore, Petrus Lorimore, me adotou e te adotou. Me educou nas artes monstruosas. E educou como caça hunter, e o seu sonho é matar sua irmã maldita. Yes. Que sumiu assim o Stalag. E aí você é hunted. Então você tem pesadelos todas as noites. Haunted, ter pesadelos todas as noites. E é, você é isca de vampiro. O seu sangue, ele é enlouquecedor. Os vampiros sentem cheiro longe. Vem em mim primeiro? Vem você primeiro. Não, qualquer monstro que come gente, come humano, vai você primeiro. Tá. Ah, então esse é 3 pontos. 3 pontos nesse? 3 pontos de desvantagem nesses dois. E aí você ganha o manual do monstro feliz. Yes. Desvantagem? Ela é o chiclete do monstro. Ela é o chiclete do monstro? É. Mas não é, é. Na verdade, o sangue dela tem um cheiro delicioso. Todo bicho que gosta de sangue, carne humana. Vai em cima dela e enlouquece. Ele tem frenzy. Legal, legal. O bicho gosta de controlar e vai em cima. A carne dela é gourmet. Para carne de primeira. Famosa carne de primeira. Bota aí, manual do caçador de monstros. Filé. Manual do caçador feliz. Isso, é 2. O que você faz com o primeiro poder de fogo, segundo o manual aqui? Coisas importantes que ele te permite fazer: determinar a temperatura exata de um dado fogo. É importante. Isso. Saber se a carne já está assada. E quanto tempo falta pra assar? Você consegue só com o seu poder de fogo. E saber se a gatinha está afim de você. Você sente eu achei calor. Muito bom. A menina aumenta o calor corporal dela que ela está afim de você. Eu achei muito bom esse poder. É, mas manual da cerveja. Você sabe se a cerveja esquentou? Exatamente. Ah, não. Isso aí eu não quero mais. Você pode sacanear o outro cara que tá bebendo cerveja, mas tá, o cara bebe um chá quente. As magias aqui são divididas em círculos. Você vai até o, sei lá, o quinto círculo, eu acho. Isso. Inferno. Exatamente o nosso sistema. Yes. Só que aqui no começo eu só vou deixar no máximo nível 3 de vantagem. Tá, mas como é que eu determino em qual ciclo eu tô de acordo com não, aí pega a ideia geral do poder e a gente vai dar pra você. Mas como é que eu vou determinar meu número de magias? Como é que é? Assim? Não, acho que a ideia o número de magia é ilimitado. Mas aí qual é o problema? Eu podia pegar, por exemplo, metamágica. O metamágico eu tenho que determinar, porque o metamágico faz tudo. Eu posso desde encantar pessoas até ler com uma. Não. Metamágico é assim, não. Metamágica é uma esfera que eu acho que a gente nem precisa usar aqui. É uma esfera para você manipular efeitos mágicos. Não. Aumentar, diminuir, não sei o quê. É, por exemplo, mas manipular outras pessoas, se eu quiser dar por exemplo, um negócio de encantar alguém. Nem isso é humanos. É humano. E falo para não humanos, você tem que ter a metamágica, por exemplo. Tudo bem, mas aí no nosso caso a gente fala assim, que nem eu fiz para ela, eu prefiro o termo mente. Entendi. Esfera mente. Então os poderes da mente. Entendi. Porque é mais fácil pro jogador também, pensar. O metamágico era uma curinha, sabe? Mexer com portal, mexer com runa, mexer com tudo era. Mas aí portal é assim, poder do como é que fala? Transportes ou. Transportação, né? Entendi. Porque fica muito complexo, eu acho que uma complexidade não tem tanta necessidade. Divertido isso colocando tipo. Mas no meu sisteminha assim, eu fiz o tradicional também. Aí, por exemplo, magia tradicional, aí teria uma lista. Entendi. Na lista de nível 3. Entendi. Aí o cara pega. Né? Mas eu tava querendo ver se a gente jogasse com a magia mais flexível, se nas aventuras vai ficar mais interessante. Bacana. É um mago tipo mago de. Mago de seus anéis. É um mago que pode, de alguma forma, saber ou não saber qualquer coisa. Assim. É. Apesar dele ter o foco em alguma coisa. Não, ele pode saber, ele pode lembrar. É. Por exemplo, se você quiser fazer um mago bem doidão assim, pegar 5 poder nível 1. E mesmo que os efeitos são pequenos, você vai combinando eles. É, mas como é que eu determino em qual nível eu estou com o poder? Como é que eu gasto ponto nisso? Um ponto é 1d6 de dano, raio de 10 metros. Quer ver? Deixa eu dar os efeitos. Mas qual ponto que é esse? É isso que eu não estou sabendo. É o ponto das vantagens. Você está comprando isso com vantagem. Minha magia é vantagem. É. Aí você vai ter magia de fogo nível 3, 3 pontos de vantagem. E é uma perícia nível 3. Perícia, magia, fogo, entendi. Pode. Aí como você pode. O ponto de energia mesmo? Como que calculou? O ponto de energia calcula, é então, que nem com o PV. Tem desvantagem, porque meu PV. Cara não bate nada. E ele só, é como se vocês só pudessem bater com item mágico, por exemplo. Você comprou na vantagem. Meu cara não bate nada, obviamente, porque ele é mago. Ele só vai bater com as magias. Mas eu não vou poder comprar nenhum item mágico, não vou poder comprar nada. Não, tá tudo magia. De cara. Tá, durante o jogo, vocês podem comprar com ouro. É, não, mas isso que eu tô falando. Todo mundo vai estar apinhado de item mágico, porque gastou as vantagens. Não, só a Erika. Vocês vão gastar as vantagens em quê? A Paula não. A Paula gastou vantagem. Ela gastou as vantagens de poder. O meu também vai ser poder. Entendi. Você não sabia? Eu tô entre. Não entendi, então. Entendi a lógica da coisa. Entendeu? O barbaro vai gastar vantagem com o poder de bárbaro. É, e o guerreiro vai gastar com item mágico. Perícia. Mas na verdade. Então, com perícia. O guerreiro com perícia, com habilidade. Sacou? Com ataque especial. Os ataques especiais isso que pode. Ah, quero dar o clive. Ah, eu quero dar o clive. Quero dar não sei o quê. Tio Weapon 5. Só que. Começou a jogar ontem? Ué, no caso da Erika, esses itens delas, como ela comprou com as vantagens iniciais, eu vou fazer um esquema tipo soulbound, assim. Então esses itens, se alguém roubar tipo dela, de família, acaba assim, volta pra ela. Tipo só amaldiçoar, sacou? É. Ninguém pode usar, a não ser ela. Entendeu? Se alguém pegar essa espada assim, o troço começa a dar uma doença nele. Entendido. É o mesmo esquema do Gups, se funciona no Gups, funciona, né? Mas se algum mago assim você acha interessante. Qual é o seu nome do seu mago? Rincewind. Vou pôr 6 pontos em uma magia. 5 pontos em uma magia desconhecida. Fica no fundo da minha cabeça. E ele não vai fazer mais nada. Ah, isso magia desconhecida. É desvantagem, 3. Não sabe usar. É. Mas vai ter várias coisas de perícia, assim, correr. Não, pode ser ele que fala caos assim, médico. Pode ser caos médico. É a única coisa que ele sabe fazer. Pode ser caos médico. Você pega assim, caos médico, aí você põe 3 de caos médico. Aí você faz uma lista do que pode acontecer. Tipo assim, eu vou soltar uma magia, fogo, vai água, ser. Você não pode comprar como 5 de vantagem, tem que comprar como 3 pra sobrar 2 pra você ter a vantagem de escapar da morte. Ou escapar da morte, né? Eu tô lendo Men at Arms do o Morte, cara. Nesse Morte, toda vez que ele aparece, ele tá tentando ser mais sociável. Eles falaram pra ele. Genial. É muito fazendo bom. Fazendo esforço pra ser amiguinho. É. Não, aqui me deram as dicas que talvez devia ser menos frio nesse momento. Aí, e os anões não tem nenhum senso de humor. Aí o anime vem buscar um anão. Tem um anão que morre assim. E ele chamava Bjorn, o anão. Maybe you're going to be Bjorn again. Aí o anão, que? Bjorn again. Hã? Bjorn, você não entendeu, né? Não, né? Mas eu vou pensar sobre o assunto, tá bom. É que falaram que eu tenho que ser mais sociável. Ah. Então a gente já pode ir. Oh my god. Tipo, meio constrangedor toda vez que ele tenta ser engraçado. Pode massa. Adoro. Pode soltar, não vai doer nada. Adoro solta do povo morre. Aí o povo, ah, morri. É, morreu. Não, mas por que eu não tô bravo? Ah, não quero tô de glândula. E aí, Anderson? Então, tô entre Fighter e Barbárie. Barbárie? Pode fazer um multicard, um bárbaro clássico de Forgotten, assim. Pois é. Quem que tinha feito ou ia fazer um. Acho que era o Mario. Que era um guerreiro. Não, ou era você? Que era um guerreiro mais polido, mas de vez em quando perdia a linha. Lembro. Uma fake que a gente ia fazer, que era um guerreiro mais polido, assim e tal. Eu tô. Mas de repente, tipo, quando você exaltava, ele perdia a linha. Era o lado bárbaro dele. Na outra campanha, tinha alguém não humano no grupo? Não humano? O Stadjever era ladrinho, era elfo. É. E o do Anderson? Não, a gente quer todo mundo era humano. Não, a questão do Stadjever era exatamente essa. A relação dele com as outras razas. Porque ele era o único não humano. É. A brincadeira foi essa, que teve a situação, foi o grupo que a gente mais teve o meio orc, né? É o mais teve humano, né? A gente, inclusive, o anterior não tinha nenhum humano. É, o anterior era Legião Alienígena. Legião Alienígena, era só anão, elfo, ser um Eri, qualquer coisa. Tá vendo, bom que a gente não tem padrão nenhum. Acho doido. É, na outra foi um meio orc, depois foi um Eri coisa. O Eri coisa. Não, da Paula era humana. Ah, não lembro. human. Bueno. Era mas maga, aí, você tá pensando em fazer o quê? Barbeiro é uma feita. É. Barbalho? É, pode ser. Com freias e o diabo a 4? É, você não precisa fazer a imitação do bárbaro de usar arma, armadura. Faz o nosso sentido. Tipo, você faz um guerreiro com o Balto Friends. É, não, é um guerreiro com Friends. É, isso mesmo. Barbário é mais um background é, do cê, que do. Cê, mas você pode tirar essa coisa do de. Que o barbário tinha também de. Ah, selva, não sei o quê. E botar. Escuta, é só um doido, o cara fica doidão de pegar o Friends só. É um guerreiro com tá Friends. Tá no meio do sangue, isso. É um cara que de vez em quando perde a vida da parada. O que devia ser no D&D? É. Devia ser um caso pestígio. É. Qualquer um pode pegar. Não, mas no início era, né, Berserk? É, no início era. Não, Berserk sim, mas o próprio Bárbaro de Berserk. Ah, não, é. Não. É, mas pode ser tipo um cara com classe de prestígio. Né? O Berserk. Tu pensou, e aí, e as histórias? Eu fiquei errado, matou. Pra mim, o mais importante é as historinhas. Porque, por exemplo, da Erika. Ficou o olho, matou o grupo. Da Erika, o Val Helsing. Val. Morava nos Outskirts. Isso. No. Como é que chama? Da Outskirts. Morava em Vialand. É, nas. Nas florestas de Vialand. Isso. Não, numa cidadezinha petitinha lá. Mas é que eu esperando fazer um maior, só pra ficar indo. Foi atacada por. A cidade foi atacada pelo vampiro. Por um vampiro. É. Elfa. O vampiro X, qualquer um vampiro famosão. Foi a sua irmã. É. Não, sua irmã, o vampiro atacou. Ah, isso, irmã, isso. Hora de fazer o vampiro atacou a irmã. Isso. Transformou ela em vampiro. Eu vou fazer um bárbaro mulher também, em homenagem ao Ré. Aí que ela. Depois os dois fugiram da cidade. Eu mandava mensagem. Todo mundo fugiu da cidade. Eu conversei com ele esses dias. Depois tu destruir a isso. Família. O que vinha, não veio. Deu pra trás, acho que chama. É. Todos. Beleza. Mas aí por que ela não me matou mesmo? Hã? Por que ela? Porque você escondeu. Mas aí ela não quer me matar. Que não? Vai pro sítio. A gente ela quer se matar? A gente quer se matar, né? Mas aí ela quer matar eu. Exatamente. Yes. Só que ela sumiu. Tem sempre foi, mas eu não sei. Eu não sei. E você foi. A Lúcia. De Batinga. Adotada, levada pro mosteiro das freiras do Sol Ardente. E aí, lá você conheceu o Dr. Petrus, que o Dr. Petrus apareceu lá no mosteiro das freiras para conversar com você sobre o que aconteceu lá, porque ele quer pegar esse vampiro. Ninguém sabe o nome desse vampiro ainda. Você quer pegar esse vampiro? Não. Ele conversou lá, virou pra você e falou assim, ó, se você fora, viu que você tá bem obcecado e falou assim, ó, já que você tá obcecado pra jogar sua vida pra fora, eu vou te ensinar a ser uma caçadora. Beleza. Aí ele pegou você, treinou. Treinou. Quando você tava beleza, ele falou assim, ó, tem que ir pra Ravenga arrumar os esquemas aí. Morri. Você se vira aí. Bateu a cabeça. Você se vira, você matou os vampiros pra fazer o cinto. Yes. E aí. Acerto crítico. Quando você descobriu? Quando você descobriu que. Quando você descobriu que você. Que ele morreu. Ele morreu. Aí tô indo lá pro enterro. Uau! Uau! Todos são capazes, ninguém está salvo. Esse desenho é muito bom. Cara, esse livro ficou muito legal. É. Inclusive, ops! Ops! Adorei o. Ninguém está salvo. Um vazão tosco, né? Mas demais. Ah, a gente vai ter acerto crítico double damage básico. Né? Ah, e magia vai ter acerto crítico também, porque a gente vai castar usando o Demente. Então é isso. Então e massa. Val Helsing. Val Helsing tá beleza. Uhum. Paula, historinha da Paula. Tem que ter historinha? Tem que ter historinha. Ainda é RPG. Ainda é. Ou a gente pode ir cada um para suas casas e jogar o outro ou o creme. Não, mas a sua personagem do outro tem a historinha, não tem? Personagem do outro? Não tem. Não tem historinha? Não tem. Que isso? É perdido a historinha. A Erika tá seguindo a historinha do Touch Light. Ela não entende nada, mas ela tá seguindo. Ela não lê nada, mas tem historinha. skip. Eu sigo a historinha do Wolf. Como é que ela chama? A Confessor. Confessor. Ela chama Confessor. Não, tem que ter pensar nome, qual tem esfera nome. Que ele imagina que isso dá pro Deus. Tem que ter nome. Qual esfera de magia que você quer? Redonda. Redonda é boa. Qual poder que você acha doido? Não sei. Qual dos X-Men você mais gosta? Qual X-Men você era? Se você fosse o X-Men, quem você seria? Qual dos personagens do Capitão Planeta você mais gosta? Qual dos personagens do Capitão Planeta você mais gosta? Esse foi pior. A gente pode cair em nível. Qual sincarinho você mais gostava? Curte uma chuva. De, ó, água e eletricidade. Pronto, fechou. Vai, ó, história da confessa. Vai pensando. História da confessa. Primeiro vamos começar pelo nome. Tá pensando. Vamos ver o do Bárbaro. O Bárbaro vai ser mais fácil. É. Vamos lá. Vamos lá. Então, terceiro. Mr. Bárbaro. Bárbaro. Vai fazer Bárbaro mesmo? Não, vai ser Guerreiro. É, um eu tô entre um Berserk e um Bárbaro mesmo. Mas acho que o Bárbaro mesmo vai ser muito. Porque você acha que vai ser muito clichê? Vai ser muito Bárbaro. Se for aquele Berserk. Cronan! Vai ser muito Conan assim, vai ser. Cara, acho que devia fazer Berserk do anime, não? Espadão. O Berserk do anime com o braço. Aquela espada que nunca consegue carregar e que ele fica Berserk. Ele vai arrastando a espada pelo caminho. De vez em quando ele bate todo mundo. Não, ele fica Berserk e aí a gente vai ver qual que é o trauma do passado fazer ele ficar Berserk. Yes. Nossa, se for do Berserk, vai ser tenso. Tem que ter então, massa. Trauma. Então o nome dele é Gratsu. Gratsu. Gratsu. É um pouco inspirado. É o Anzu. Anzu. É o Anzu. Cozeiro Anzu. Não, é legal. Nome de Berserk tem seu termo assim: cão doido. Mad Dog. É, Mad Dog. É bom fecha treta, né? Fecha treta. Tranca a rua. Não, mas aí eu voto pra ele fazer um anão muito louco. Um anão muito louco. Que luta com dois Warrex. Aí monta, bota vantagem que ele luta com dois Warrex de duas rendas. No Forgotten Realms tem um amigo do. Porque o Salvatore, infelizmente, ele só escreveu um. Ele fez um livro, o romance com o Artemis. Ele escreveu uma história do Artemis. Aí o Artemis monta um grupo de aventureiros, assim, que é tudo mercenário, tudo bandido, só bandido. Ele arruma um cara, o anão, como é que chama? Eu esqueci o nome, mas um anão muito louco. O anão, ele tem duas Morningstar, assim, duas Morningstar, e essas Morningstar, elas foram feitas com aquele bicho ferrugem, sacou? Uau. Então essa Morningstar, ela vai batendo e vai corroendo a magia vai corroendo a armadura do povo. E ele é loucaço, o estilo de luta dele é assim, ele vai rodando e vai fazer assim. Vai andando. Tem aquele do Metro Hall também, o Battle Rager. É, ele era o Battle Rager. Ele não usa arma não, ele tem uma armadura cheia de fogo. É, cheia de fogo. Cheia de fogo. E vai pra cima do cara. Ai, tem um aqui assim que ele cá. E sacode. Ele abraça os caras e sai rolando com ele. É massa demais. Não, não. Demais. Sai correndo e... Agora, você pode fazer um gigante cimério também. Meio gigante, meio cimério, meio berserk. Aí, pra ficar original, mulher. Eu não mostrei pra vocês outra taxista que eu peguei. É, tá pensando. Ou meioca, não. Tirei, porque. Então, o Bárbaro Meioca é classicão, né? Anão também é doido. Qual raça que a gente nunca jogou? A gente não jogou? Aquelas chatas. É. Não raça nada a ver. Legais, vou fazer um gnomo. O Hebron Berserk. É o Wolverine, né? É o Hebron Berserk convenido. Me chama Conan. O cara chama Conan. Conan. Nossa. Tio, ele pode escondido. Vai que ele não gosta do Conan. É que tem um trauma dele. De Conan. O pai dele gostava de Conan, não é? Zoado demais. Vai que ele tem uma Tio Henry Sword guardada. No portador. Tem um sobrenome élfico aí, vai. Nome élfo? Sobrenome. Um monte de família. Elf nem generator, mas. Né? É. Geralmente é Silver alguma coisa, Moon alguma coisa. Moon Shadow. Silver Life. Generator. Você vai fazer um elfo? É. Vai fazer um elfo? É. O Léo vai fazer um elfo de novo? Você nunca fez elfo, né? Vai ser mais legal, é o terceiro é. Elfo dele. Nossa, em seguida? Nossa. O terceiro? Só teve não. O... Não, tem o Frozen. Frozen. When your heart's not broken. É porque o outro não foi elfo, gente. Foi eladrin. É muito diferente. É, mas é igual eu fazendo meio orc. Vai ser tipo o terceiro se eu fizer. E teve o Toguro. Fazendo um humano. Tá? Teve o Magork. Magork, o Magork. Não durou, mas. Magork, a ideia errada das ideias erradas. Magork, o Magork. Mas foi diferente. Foi dar uma cajadada no bicho e morreu. Breve história de vida do Magork. Foi dar cajadada nos bichos e morreu. Tinha que ficar sem magia. Ah, o Léo podia fazer um ladino. O Léo nunca fez ladino, hein? É verdade. Velho, já tava pronto pro personagem. Ah, tá. Ai. Então antes eu vou fazer o ladino. Quando já fez, eu vou. Ladino dos ladinos. O meu vai ser um meio orc barbário em ladinho. Se ele mexer na armadilha der feio, aí ele entra em berserk. Mata. Era tipo Toguro. Adão Barbária? Não, deixa eu ver. Será? Meu, repente o que você quer, mano. Anão é sempre doido. Anão nunca não foi doido. Eu acho que anão tem uma relação com a história mais legal. Porque o meio orc é sempre aquela coisa assim, em Forgotten, né? Sem jeito. É, porque os orcs são diferentes, ninguém nunca teve relação. Sim. E os anões sempre tem aquele templo anão esquecido. É, não sei o quê. Então, se quiser, aí a gente pode criar alguma coisa de anão e os Talav também. Acho que é legal que tem mais gancho, tem mais chance de ter mais gancho, assim, pra isso. Não, ele só pode ter vindo de outro lugar. Não, mas o Necro Tirano pode ter destruído uma fortaleza anã durante o tempo dele, porque isso foi há 300 anos atrás. Você pode ter sido o sobrevivente, porque você não estava lá, de um ataque fudido na época daí da... Isso. Do Necro Tirano. E morreu todo mundo, e você voltou para tentar resgatar o tesouro dos anões que e reabrir as cidades. Tomar a cidade. É, legal. Uma história doida. Obrigado. Deu até o toque do. Eu tenho um oi. Eu vou até. Deixa eu botar onde é que pode estar. Não, é o seguinte: o Necro Tirano roubou todo o tesouro dos anões. Os anões. Pega aí algum esquema dos anões aí. Esquema dos anões. Pega aí as raças dos anões aí, os clãs, não sei o que. Vamos pegar um das famílias anões. Olha só no glossário. Que é a família dos anões? É. Não tá aberto aqui nenhum. Ó, até a musiquinha dos anões. Ó, anão canta doidado. Eu tô vendo o forte lá, anão canta doidado. Não, não, não. Canta aí. Vamos lá, vamos bater. Vamos matar e triturar. É basicamente isso. O tesouro, vamos descer, vamos descer. Eles são anões, eles são piratas. Har, har, har. E anão do escudo, anão dourado e o cinzento, que são do mal. Não, não do escudo, é os melhores de todos. Os escudos são os clássicos. São os, é o Battlehammer. Ah, então você é Battlehammer, você é matéria de batalha. Tá. Não, tinha que ser os parentes dos Battlehammer, né? Machado de batalha, matéria de batalha. Vocês são os machados de batalha. Battle Axe. Exatamente. Battle Axe. Obviamente você só usa Battle Axes, né? Dois. Você acha espada com de viadinho. E o seu nome é terminar em. O mote dele é nunca pegar minha espada. Exatamente. Você acha espada com de viadinho. Negócio você tem que terminar em hino. Ele tem que terminar em hino. O nome. Grodinho, o Berserk. Andrinho. Gravin. Não, então. Tem que terminar em hino. Então é igual o cantor de pagode, né? Tem que terminar em Marcelinho. Diz aí, Thiaguinho. Pega aí o Generator. Ah, não, o Generator acho que é tipo. É só pegar qualquer um dos nomes. É Valindo, Olindo. Os sobrenomes costuma ter essa coisa de. Cadê? De pagode. Stun Shield. É a primeira Rider. Sílaba. Bem seu primeiro nome, a sílaba do meio do nome. Nossa. E a última sílaba do nome. Ok, então faz o cálculo agora, antes de te explicar a fórmula. Já entra com a fórmula. Executar. Seria legal se fosse um anão chamado assim. Anson Ferrinho. Tulipa. Tulipa. Lírio, flor de lírio. Caneco. É. Caneco é doido. Caneco é doido. Caneco é doido. Caneco de alguma coisa. Caneco, machado de batalha. Bronze. Caneco de pedra. Caneco de pedra. Não, esse é a família dele, é os canecos de pedra. Que eles bebem pra caramba. Várias famílias anões têm vários talentos. A dele era de beber muitos canecos de pedra. Os grandes competições de cerveja eterna. O rei dos canecos de pedra desse tamanho, assim. Aí ele tem quatro canecos, fica sempre em cima da barriga deles. Sim, comer. Ele tem um colar de canecas. Um colar de canecas? Nossa, doido, cara. O anão lá, velho. Inclusive, eles produzem a cerveja. Cerveja, cerveja anão. Caldeira. Nossa, anão cervejeiro. Minha casa vestida, anão cervejeiro. O anão lá do vendedor. Qual é o nome dele? Oktoberfest. Oktober. October é sobrenome fest. De rápido, né? October é doido. October é doido. October. Vai ser October com K. É os anão alemão. É os anão alemão, cara. Eu tô demais, cara. Esse tem É louco com trancinha. Ah, que doido. Cheio de trancinha. Nossa, pra muito todo doido. Pra todo lado. Você usa suspensório. É umas correntes assim, né? Ah, os anões cervejeiros. Tanto tomando os anões cervejeiros. October estancou. Ele não tem mentira, né? Carrega um barrilzinho. Pois é, October. Ai, tá muito fofo. Ele tem duas trancinhas, assim, ó. Duas trancinhas. E um bigodão. E um bigodão, assim, ó, que sai. Um bigodão que sai, assim, pros lados. Que bigode é tão grande que tem os negócios. Até no bigode. Tem assim, não é nem bigode. É. E é louro, assim, ele é louro. Doido. Bem não, vermelho, vai ter assim. Aquele bigode que sai. Fica suado. É, acho que é. Fica suado vermelho, rosa, assim. Mas é, e aí tem aquele capacete, assim, aquele capacetinho que bota, assim. Ah, isso é sacanagem, esse capacetinho é sacanagem. Bonitinho. Bonitinho, esse anão do gráfico. É um anão gaulês. Mas aí é dobrado. Aí tem música, aí tem cântico. É lógico, cerveja. Cântico de batalha, cântico de vitória. Não, batalha, os anão cervejeiros estão interessados. Eles lutam pra beber depois. Isso que é importante. E cantar. Como é que eles bebem tanto cerveja? Como é que é? Nossa, agora pro anão cervejeiro ficar tonto, cara. Nossa, já derrubou. Pois é, fecha a tabela. Anão não fica tão nem a pau, né? Anão cervejeiro, depois de milhares de anos tomando cerveja todos os dias. Vai ser burro que não é a porta, porque vai ter que ser. Mas eu tenho que ver. Ter constituição alta, força alta e ter um carisma bom, porque ele é legal, né? Porque ele é bonitinho. Constituição alta, força alta e carisma legal. E ele sempre anda com aquela caneca, é muito loser isso, né? O cara anda com aquela caneca. Pô, essa caneca pode ser um item mágico. Você bota qualquer coisa ali, toma, dá um vira desenho. Cerveja, né? Pega e você põe lá, vira cerveja. Você pega no rio essa aí, cerveja. Aí é de graça. É de graça. Virar cerveja é de graça. Tem cerveja calórica, né? Você tá no meio da campanha, todo mundo com fome. É alimento, É pão líquido. Mas aí recupera um D6, é doido, hein? Uma caneca mágica aí assim. Não pegou no rio. Cerveja. Cerveja é tipo de cerveja. Cadê o anão? Ah, não sei, foi buscar água e voltou mais. Tá lá no rio. Cerveja. Cerveja. Pode mandar o cara buscar águas agora. o símbolo no escudo dele assim, é uma folha de cevada. Uma cabeça de um orc do lado e uma folha de cevada. Massa, não! E você foi pro Stalab pra tentar achar o reino, mas também. Pra poder abrir um pub. Abrir um pub. Franquia, franchise, abrir locais. É, o tesouro, pra venda do, o tesouro do, é da cerveja Oktober. Fala, cerveja da, da família lá dos canecos de pedra. Né? Você tá fazendo uma viagem de prospecção, né? O que era uma coisa novos super mercados. Heróica, assim, de voltar, né? De voltar a cidade dele que foi destruída de viola no comercial, né? Vender cerveja, tô nem aí com nada. Cervejeiro. E outra, é, a sua ligação com o Petrus. Primeiro, que o Petrus é um grande, era um grande admirador de cerveja. Apreciador. É. Degustador. Isso. Ele ajudou a, o seu primo. O September. September. Seu primo a montar um pub. Ele, ah, e você tem um primo em Lepidstadt. Black Beer. Que tem uma, tem um pub lá. Um pub? Não, é Heineken. Uma taverna. O primo desse Heineken. Taverna não, é uma primeira coisa que nunca surgiu em Forgotten Realms. Uma cervejaria. Uma brewery. Cerveja. Uma taverna especializada em cerveja. Cerveja gourmet. Em Lepstadt pode ser, porque é uma cidade mais chique, assim, metida a vista. Hipster. Taverna. O primo dele é um anão hipster. É do franjão. Com o franjão, assim. Ele chega lá e tá de oclinho, assim, franjão, assim. Como se fosse um hobbit, né? Mas é um anão, né? Um anão. Mas ele anda assim, tipo hobbit, assim. Você tá vendo de ser. O bom do lance é que ele vai dando ideia, vai aceitando e ele vai botando. Pressão de dragão. Lepidstadt. Então, tá vendo? Você tem Lepidstadt, primo. E o Petrus. São Petrus Lorimor é amigo lá da sua família. E quando ele morreu, o seu primo, enviou para você a mensagem, falou assim, ó, eu não vou poder ir em Ravengro, então você vai lá em Ravengro e prestigia lá, porque ele que ajudou a gente a montar a taverna aqui. E a sua side quest é o lance do tesouro escondido do cerveja dos canecos de pedra. Nossa, que ficou... a side quest não é a principal. Ah, essa não é a principal. Okay. Beleza? Massa! Já liguei dois. Próximo. Próximo. Próximo. É a Confessor. Essa palhaça não tem perigo. Ai, a Confessor. Ai, vamos lá. O negócio é tão simples que não tem perigo. E aí, você quer fazer ela fazer parte de uma ordem, assim? Aí você cria a ordem. Mas aí o que ela foi fazer lá? Não, depois a gente vê. Vamos ver o seu. Não, a gente cria um. Eu quero, só faça, só criar um drama. Lá é o reino do terror. Então, assim, lá tem lobisomem, tem vampiro, tem cultura, tem tudo pra comer a todos os seus familiares. É. E você ia sair numa busca de vingança. É. Se você quiser fazer uma quest de vingança. Às vezes você pode ter uma profecia, fazer um esquema tipo Confessor. Profecia é doido. E ter uma profecia. A profecia é que você encontrará um homem lindo que será rei, e você será rainha e dominará que lindo. Todos. Lindo! Ó, oh, já consegui pensar no nome dela. Ela vai chamar Tulissa. Tulissa. Gudrun. Polícia. Polícia. Polícia para quem precisa. Polícia para quem precisa de polícia. Aí, por exemplo, esses poderes dela vêm do sangue élfico, do sangue dracônico, ou de uma ordem religiosa. Chupadaço de Dedegru. Uai, ela é priest, teoricamente, né? Então. Ela é priest. É, tinha que vir na ordem religiosa. Sei. Você pode fazer ela uma clérica, então. Pois é. Dá um tempo, assim. Ou então, se você quiser, aí você fica sendo a personagem da Ordem do Olho Palatino. É uma gama, viu? É muito bom. Que é essa organização secreta. Sai importante. Então, se melhor você ser de um templo mesmo. Você quer criar uma deusa ou você quer pegar uma deusa que tem lá? Não, pode ser uma deusa que já existe, mais fácil. Do que é? Deusa. Deusa? Mas alguma tendência assim? Ou só ela é tipo uma justiceira, assim? Não, você quer, como que você quer a deusa? Não sei, gente. Pode ser um deus também. De forma genérica. O que sua mulher tá atrás de quê? O que ela tá fazendo? Justiça, amor. Pode fazer justiça, ela curte fazer o bem. Não, ela curte fazer justiça. Justiça, tipo assim, é tipo um juiz dread, assim. É. Eu mando, eu executo essa parada. Eu sou a lei, como é que é? Eu sou o juiz, o júri e a lei. É ti. Talos? Talos é mais oidão, mas o Helm. Helm é tipo assim, fria. Eu mando a gente aqui e tal, eu vou te julgando, você perdeu. É a luva de vidro. É o observador. Não. A manopla mas de ela vidro. Mas ela tem mais bom senso, assim. Aí tem que ser então uma coisa mais bondosa. Eu acho que vai acabar sendo a lá da Marisol. É. A deusa do amor. Tá com cara de Marisol. A Mistra também. A Mistra é loucaça. A Mistra não tem nexo. Depois começa a desandar. Sune, não, tem a Sune que é da Marisol. Sune. Que é beleza, amor e paixão. Não, não tem nada a ver com justiça, não. Esse é um dos das manoplas aí, ó. O Helm ou o Thor. O Thor, pode ser Thor. Dever, lealdade, obediência e paladinos. É, tem uma balancinha, o Tyr não é balancinha, não, o Tyr não é balancinha, tipo, julga, tenta ver os fatos, coisa assim. Tyr. Pega Santi Cuber. Bem, conhecimento, ordem, retribuição, guerra, juiz, espada longa. É, pode ser, cara. Tem que ser o Tyr. Revela a verdade, puro culpado, corrija as injustiças, sempre ser verdadeiro e justo para todos. Defenda a lei, não importa. É porque o Helm é mais linha dura, entendeu? Diga as próprias regras, feito decisões, coisa através do restante seu filho. O Tyr é o clássico das paladas. Mas é tipo isso, cumprir. Você é tipo meio palada, assim, né? Também. É meio leve, meio palada, meio a meio. Impõe a vingança aos culpados no lugar das pessoas culpadas e fazer suas vidas. Então é Tyr. Tia, a mão justa, o Deus aleijado. Tia, o Deus justo. Como que é a mão ele perde um olho, na verdade. Perde a mão, né? Mas como que ele é a mão justa aí? O velho do Becker perde o olho, não. É que eu perdi a mão, ficou só com um. Então tem um negócio no Time of Troubles, um deles ficou defendendo lá o negócio do panteão. Lembra? Ah, é chama de ser. É isso mesmo. Um deles defendeu até o fim o esquema do panteão no Time of Troubles lá, eu acho que foi o Tyr. Ele perde o olho nessa. Ah, você acha que eu acho que vou até reler, cara. O Time of Troubles é muito legal, né? Nossa, muito legal. Time of Troubles. Mas só depois de ler, releu o Senhor dos Anéis. Olha, eu amo, mas tipo, assim, ele compra na minha vida com meu dinheiro. É tipo assim. Viu, foi? Tive aliado na Mas coisa. É muito chato. Tem hora que é muito chato. Tem hora que é muito chato. Ah, mas eu tô vendo o book lá tão bom. Na hora, é tipo assim, pensa no filme, assim, aí eles estão andando na montanha de gelo, assim, que é tipo assim. Não, eu cheguei três, a ler, três só frames. Que eu não lembro mais a minha experiência de leitura de tanto tempo que foi. É tipo assim, aí três frames eles andando na montanha, o Legolas andando por cima, né? Aquela hora que o Legolas tá andando por cima da neve, né? Porque ele é mais leve. O livro é um capítulo inteiro escrevendo na montanha. Mas... 5 páginas só de como é que é a montanha. Não vou nem falar dos personagens. Ah, eu leio o Wheel of Time, isso perto do Wheel of Time. O Wheel of Time, assim, dá 10 páginas pra falar que o vestido da mulher mexeu. É medonho. Não, mas é que a prosa do Tolkien não é tão, não é muito boa, assim, não é. É durona às vezes. É do caralho, né? É do meu coração, assim, mas. A imaginação. É tipo Lovecraft. Lovecraft é meio chato, mas Lovecraft é um chato que você ainda gosta, assim, entendeu? Mas ler o Lovecraft é chato, assim, meio assim. Você fica assim, falou nada. Acho que ele tava meio muito louco. Aí na hora começa a falar as coisas assim, não, muito louco e. Lovecraft, tal, é, assim, né? Lovecraft é clima. É mais clima da minha vida. Ele perdeu o mundo mesmo. Então vamos lá. E aí? É Tyr? É. Tyr, então é o seguinte, a ideia é assim, que aí já vai te ajudando. O Petrus Lorimor, ele, por algum motivo, né, que o seu superior não te contou tudo, mas ele enviou uma carta. Conhecimento bom de mago, além de arcano. Ele enviou uma carta para o templo de Tyr, né? Aí você vai ser do templo de Tyr aonde? Em Sêmbia lá, da Marisol, Cormir. Não, tipo, ou das Daylands. Daylands, que tá ali perto, sim, ali do lado, tá pertinho, dá pra você ir pra lá de novo. Então, nas Daylands, sempre de ti, o seu chefe recebeu uma carta do professor, professor falando o seguinte: que ele tava entrando em contato com todos com os descendentes da Cruzada Brilhante, que tirou o Necrotirano. que ele tinha suspeitas que as mesmas forças que levantaram o Necro Tirano estavam começando a se reorganizar. E aí o seu superior falou assim: não, é Tulissa, você já fez todo o treinamento, você é a melhor confessor que a gente tem aqui, que é um novo, uma nova linha de guerreiros de Tyr, que é os confessors. Eu acho que ela tinha que fazer uma prova para virar uma confessor. Essa prova é a primeira prova dela, desculpa. Pra virar a confessor. Isso, pra virar a confessor. Pra ganhar o título, sacou? Exatamente. Aí ela é uma confessor in training. Confessor in training. Okay. É uma pré-confessor. Okay. Não é uma. Como é que fala? É, noviça. Noviça rebelde. Aí ele manda você lá pro Stalave pra investigar isso e conversar com o professor Lombó. Eis que, você chega em Ustalave e recebe a notícia que o professor Lorimoro está morto. E o funeral dele Ravengro. E que a morte dele foi meio suspeita. Aí você vai lá para Ravengro. Mas você lembra disso, que ele disse que talvez as mesmas forças que se uniram e levantaram o Necro Tirano estão se reorganizando novamente. Ok. Mas que aí você já está de cabeça no breguete. Ok? Então, aí eu vou botar você nas Daylands. Se você quiser, aí pode olhar no livro, escolher onde é que é. E se você quiser criar o templo seu lá, como é que é o nome do mestre, essas coisas assim, mas eu sei que não vai ter tempo, então se quiser pode fazer. Daylands. Mas é legal porque aí, como a Daylands está perto, então se vocês quiserem tomar uma chilumbada numa aventura, se quiser ir lá no templo da Tulissa, pode ir lá. Né? Um tratamento. Apesar de que há rumores que existem alguns monstros. Então... Há rumores. Os monstros já estão descendo um pouco. Né? Chega lá, tá o templo assim. Oh, esse é tomado. Milton, esse é o templo que nós vamos descansar. Tá cheio de zumbi na porta, assim, tentando entrar. Onde que fica? Aqui, ó. Deolens é tipo Valfenda, tipo Rivendell. Sabe? É um lugar assim, fofo lindo. Fofo lindo. Aquele negócio é isso aqui. Fofo lindo. Estaria bem aqui assim, ó. Tipo, abre. Difícil no meio. E aí é. Não, mas isso aí é onde a gente tá, né? É nessa região aqui. Que é o Deolens. Eu quero saber onde que é o Deolens. Ah, Deolens? O que é o Deolens? Deus. Ela é originária das Daylands? Sim. Beleza. Okay. E qual que é a descrição dela? Como é que ela é? Aqui também não é o básico. Ela é bem branquinha, com o cabelo bem preto. Tipo a confessa. Tipo a confessa. A Val também é. A Val também é? Não, então vamos fazer alguém diferente. Não, fazer Val. Então tá. Faz parecido. Não, mas a Val é Varizian. Varizian é de Ustalave. Ela tem aqueles rostos mais assim, maçãs, rosto proeminente, aquela boca meio assim, entendeu? Como de povo lá da Iugoslávia, assim. É. Você não, você já tem aqueles traços mais assim, mais delicados, de um povo que vive perto do Elminster, que é o Gandalf. Então, tá todo mundo na paz. Tudo tranquilo. E aí, porque o cabelo dela, o seu cabelo é mais ondulado, assim, ó. Mais bem caracalado. Não tem problema. Até não. Não, só pra diferenciar. E a Tulissa, você pode ter um cabelo lisinho, assim. Lisão. Tipo assim, tipo cortina. Tá? Tá. Assim, tipo, cortina é legal. Tô pagando de crentes. Começando. Faz tudo junto. O sultor do cabelo, sim. Acho massa. Então é ótimo pra botar no personagem. Como é que é o cabelo do. Que mexe em a gente sabe o cabelo do anão é Transa. Ele quase não, nasce assim, em transa. Duas transadoras. Segura, faz um sustinho assim. Sabe? Mas o bigode dele é mais pra avermelhado, assim, ó. E é tocinho, assim. É, tem que ser mais vermelhinho. Então você vai fazer. Torcidinho na ponta? É, ele sobe assim e. Ele fica passando a mão. Desce assim, trança. Ele vai pra lá, desce trança. Tem pendor e calhos nas tranças? Tem, tá comigo. Coisa do Dico. E você tem o. Assim, lembra que no sol você fica bem rosa mesmo. E quando bebe muita cerveja, o nariz fica parecendo um tomate. Gente, eu amei. Qual que é o nome dele? October. Nossa, inesquecível. A família Fest. A família Fest, tanto. October é massa demais. October vai ser o coração do grupo. É. Yes. Let's stop fighting, let's drink! Coração! Cara, só pra você copiar o nome. Coração, o amargor. Isso, da vida. O amargor. A volúpia. Quem que é volúpia? A tolice. A clérica. Então, cadê a cabeça? Ela confessa, ela quer todos os homens aos pés dela. Ela confessa qualquer um, mas homem não. Aqui, esse seu. O de cura, quanto você botou no de cura? Não, nada, não botei nada. Ah, você ainda vai decidir. É. Cada um de cura aí dá um tanto de pontos de vida que você impera e um tanto de. De dano. Pois é, eu na verdade não entendi direito. De 1 a 3, você bota de 1 a 3. 1 é inicial, que é bom. 2 é bem legal e 3 é bem fortão. Isso aí. Aí você distribui nas suas vantagens. Mas aí não tem que ter desvantagem também? Você pode ter mais 3 pontos de desvantagem. A gente botou o seu berserk de desvantagem? É, foi. Ainda não. Não, tá escrito aqui. Oi? Não, achei que era o meu. Era o mesmo que não, não sei. Então bota aí uma desvantagem de 3 pontos de Berserk. E. Quero o overload, não? É. Tá com o overload. Então bota assim, pra ficar bem. Pra ficar uma desvantagem bem forte. Você perde o controle durante. Passa comigo, não faz nada. Durante. Diablo. Aí você rola um D6, durante um D6. Não, um D6 é muito. Overlord. Um D6 menos 3 soldados. Durante um D6 menos 3 soldados, você fica em Berserk. Deixa ela mandando pro aí daria 3 soldados. Não, vamos botar fixo. Durante 3 rodadas de combate. Se for combate, se for cena, durante uma cena. Você fica Berserk. Aliás, marrom dá muito porrada. O seu poder consegue atingir. Atingir a 2. Você manda. E ele vai pra ver. Você manda misturado, né? Consegue atingir. Quem tiver perto de você, só bota assim, 10 metros de diâmetro em torno de você, que é mais ou menos o que aconteceu no seriado, né? 10 metros de diâmetro. Marrom. E fica sob o seu comando. Né? Pegando coisa de batalha. Quer dizer, não é que fica sob o seu comando, ele. Todas as pessoas atacam quem você está atacando. É isso que acontece, né? Porque a Kate não consegue nem falar, né? O que ela quer. Só que em seguida, depois desses 3 rodadas, você desmaia no chão. É melhor que você corre e manda. Cai inconsciente. Aí tá doido, né? Porque aquilo é ótimo. Porque ele tá fora. Eu não tô cheio de coisa. Muito bom. Aí você ganha mais 3 pontos. Vai distribuir. Tem os que eles podem. Aí esses 3 pontos eu vou distribuir entre esses poderes, é isso? Isso, exatamente. Mas o poder da mente, você tinha falado, ele é dividido entre duas coisas, é isso? Não, o poder da mente é o seguinte: poder 1, você consegue encostar uma pessoa e controlar essa pessoa durante uma cena. Tá? Poder da mente 2, você consegue encostar numa pessoa e consegue controlar ela durante um dia. Né? Se bem que a Kate Nina ela faz isso várias vezes, né? Na verdade, no. no livro, não, na série ela fazia poucas vezes. No livro ela tinha que. Ela tinha que meio que recarregar o poder de uns três dias. Ah, uns 3 dias. É. Não, mas aí 3 dias é muito. É muito, não. Mas aí isso aí vai ser isso aí tudo, pra você usar isso, vai ter que gastar ponto de energia. Isso aí não tem problema. É, então, nível 2 é. Nível 1 é uma rodada. Controla durante uma rodada e pouco. Nível 2 é até o final do combate ou uma cena inteira. Você controla a pessoa. Tá? Nível 3, aí ela fica uma semana sob seu controle. Nível 4 ela fica um mês e nível 5 é pra sempre. Peraí, nível 1 é. Nível 1 uma rodada. Nível 2 encontro. Um combate, né? É um combate inteiro. Três. Um dia. Não, uma semana, né? Uma semana. Quatro, um mês. Um mês? E cinco, forever. Isso. Aí, pra não ficar muito, muito overpower, o alvo, se ele pode tentar resistir, caso. Porque isso é o charme peço. Caso você te diga alguma coisa que vá muito contra a natureza dele, fala assim, se suicida, se mata, aí o alvo pode tentar resistir. Aí a resistência é o alvo, o power, mais se ele tiver algum tipo de defesa, contra a sua, o carisma, né? Mais o nível desse poder. Você colocou quantos, né? Ainda não coloquei, não. Então, por exemplo, então, se você colocar 2, você vai ganhar perícia, poder, mente 2. Tá. Aí é pra fazer o teste. Entendi. Aí vai somar carisma com o número do poder. Isso, e pronto. Mais um D20. PVs vai ser 20 mais o Constituição. Aí, se quiser aumentar os PVs, pode aumentar via vantagem. Tá? Nível 1 de PV aumentado dá mais 10 nos PVs. Então, por exemplo, no caso do anão, acho legal. Se quiser, a gente pode parar por hoje aqui e aí vocês vão pensando durante a semana. Ah, você já tem o seu pronto? Yes. Aí, Mário, você não precisa ficar pressionado. Eu já até montei, assim, montei foi background só. Mas o personagem aqui já tá montado. Bicho, você não tem background. Yes. Melhor ainda. Então vai lá, qual que é o background? É uma elfa. É tipo adolescente. É uma elfa? Que foi. É uma. Ela é uma elfa. Que foi. Qual foi o problema? Ela foi resgatada por um druida que vivia nessa floresta de Los Angeles. Shudderwood. Isso. É de Los Angeles, chama Shudderwood a floresta. E. Ela cresceu mais ou menos com ele, na verdade, tipo, ele salvou ela de um ataque de uns monstros lá. Lobzão. Cabeça da família. Matou um monte de coisa e tal. Ele ficou cuidando dela. Ela ficou aprendendo com ele. E ela meio que. Ele, como ele ficava mais incluso na selva. Era ela que ia lá pra vila próximo pra vender umas ervinhas e tal, curar o povo. Fazer umas coisinhas. Fazer o social. Fazer o social, mas era mais com ela. E ele sumia de vez em quando, entendeu? Ele sumia. Não aparecia, coisa e tal. E era mais ou menos comum. Tinha um negócio, tinha um baú. Ele tinha um baú que ele falava que ela não podia encostar nele. Ó, que doido. E Mas num desses sumidos ele não voltou mais. Um tempo que ele já tinha sumido, ela resolveu abrir o baú e encontrou umas coisas. Saiu todos os maus do mundo? Encontrou umas coisas do. Do Palatinato. Da Ordem. Ordem Palatina. A Ordem do Olho Palatino. Isso, Olho Palatino. O cara era membro da Ordem do Olho Palatino. Doido. Isso, doido. Ele não entendeu porra nenhuma e saiu aí, tipo, ela saiu, desceu pra. Tá descendo pra cidade pra descobrir coisas sobre essa ordem. Inclusive, eu já tenho até o meu personagem também. Yes! Yes! Ah. Meu personagem é o primo dele! É o anão almofadinha. Ele é um anão. Tem um cara. Mas ele é warrior também. Eu acho que é nas histórias do Drist, não sei, que tem uma almofadinha. O nome dele é Heineken. Eu acho que é no Dark Elf Trilogy que tem um anão que é almofadinha. É Heinz! É, Heinz! Hans? O nome dele é Hans! Hans! É, ele é também. Tem um anão barra almofadinha, tem, tipo. Ele é tão limpinho, é, todo seu quê. Ele é tipo servo de alguma. O assessor, é tipo assessor. Não, ele é druida. Ele é tipo. Assessor de um cara. Assessor de uma das princesas lá das cidades fodonas lá perto. Lá. Ah, é. É. Lembrei desse. Ele é, da ele família. É todo perfumado. Ele é todo perfumado de coisinha. Ele é Hans Fest? Então, é Hans Fest. Hans! Ele é o Hans. Eles levam ele pra um lugar, tipo, sei lá, tem que matar os monstros, ele fica um chama pouco. Ah, não, almofadinha, vai ser doido. Os dois brother! É os brother. Mas é um anão. Mas é os dois brother. E aí, ela chegou lá, viu que o cara. É, aí ela, tipo, tá com a quest de ir atrás desse negócio pra entender o que é, que ela acha que é esse povo que é o culpado do cara assumir. O cara é o Awa Marivald. O druida? Isso. Esse é um nome só? Então, soleta pra mim. A-W-A-R. Marivald, com V e D mudo. Marivald. Nem esse tem info agora? Ele não, era. Não, mano, também não. Ah, você que você inventou. Acabei de criar. Awa, separado, Marivald. Isso. É. Ela é a Dora. Mas tem o nome élfico dela, que ela não usa. Sei. Dora, o nome dela é Dora? Dora. Dora Guaraná. Dora Guaraná. Exatamente, Dora Guaraná. Não, é Dora de Explorer. Dora de Explorer. Dora de Explorer! Dora de Explorer. Dora de Explorer. Já viu? É uma, parece um indiazinho. Assim. Depois você pega pro seu sobrinho. Isso é real. É de verdade. Claro. Achei que você vai amar, o nome élfico é Sayla Silvari. Né? Ela é Silva. Beleza, então o nome dela é Dora e ela é uma druida. Ela é uma druida. Ela segue Silva. Druideza, né? Que é o nome correto. Ó. Druideza. É. Sério? Ó. Sério. Mesmo. E tem ordem dos druidas, sim, é uma religião. É verdade. Mas não tem mulher, né? Aceita não tem. Mulher. Nossa senhora. Aceita. Só mais tem mulher. É a primeira outra coisa. É. Druideza. É aí, ele era. Druidora. Tem o. O homem. Então, o homem verde. Druideza parece então. Druideza, é. Druideza esse negócio aí, você balança. Daqui a RPG a gente vai chamar de druida, né? Vamos simplificar a druideza. Ela segue se o Heinz vai chamar de druideza. O Heinz anda uma mofadinha. Porque ele é correto. Que anda com Battle Axe, mas ele é mofadinho. Battle Axe muito bem ilustrado. Ele. É, muito bem ilustrado, assim. Ela segue. Dois brother. Ela segue Silvanus. Silvanus, vai. E é isso. Nome é Dora. Dora. Idade. Idade 16. 116? Descrição 116. Física e personalidade. É a idade equivalente. Ela é elfa do sol, que é high elfa. Elfa do sol, elfa do sol. Descrição física? Ah, loura de cabelos curtos. Então aqui, ó. Ela, o necro tirando. É, havia uma comunidade de elfos do sol em Lorzeri durante a época do Necro Tirano e eles foram exterminados durante a ascensão do Necro Tirano e ela foi abandonada nessa época. Esse druida aí criou ela durante, porque elfo, a idade é longa, né? Então, esse druida. Ele lutou na cruzada brilhante. E aí eles venceram e resolveram ficar lá. Não, a sua elfa não tem nada a ver com isso, não. Mas, porque tem muito tempo, tem 300 anos. Então, ele venceu e ficou lá. Ele, em vez de voltar para High Forest, ele resolveu ficar. Entendeu? Ele resolveu ficar. Aí, deixa eu ver como é que a sua elfa foi parar lá. É, resolveu ficar. E ela era de alguma família qualquer que foi destruída no meio da cidade, foi pega na guerra e... É, mas ela tem 112 anos, então foi no meio de uma guerra civil. Então estava tendo uma guerra civil em Ustalav. Ah, já sei, tranquilo. Até agora todo mundo é órfão, né? Todo mundo morre, as famílias. Todas as famílias. Não, eu não sou órfão, não. É sim. Não, nossa família tá fazendo cerveja lá, não. Nós estamos ampliando o mercado. Alguém destruiu sua família? Brothers. Não tinha destruído, não, sua família? Roubou o tesouro. Ah, só roubou o tesouro. Ah, então tá. Roubaram o nosso tesouro e destruíram. Mas agora nós estamos aumentando. Aumentando e expandindo. Roubar o tesouro do anão é tipo matar. É. Às vezes ele feria ter morrido. Oh, senhores! Já vou começando a entrar no rende. Ele vai ter ele podia ter uma gravatinha. Mas não tinha gravatinha borboleta na época. Aquela gravata frufru assim, ó. Aqueles tantos babadinhos assim. Mas de suspensório e aquela camisa de seda assim, bufante, o machado de guerra atrás. E ele não tem nenhuma outra barba a não ser um bigode irônico. Todo limpo. Meu bigodinho assim, não, e o cabelo dele é curto e partido no meio, assim. Que tenso esse cabelo partido no meio. Não, não, porque o resto da família dos caneca de pedra é igualzinho ao October. Não dá pra... É só maior, né? E é por isso que ele foi mandado pra um lugar bem longe pra abrir a taberna lá. É, mas é bom, porque aí ele pode servir meio de guia pra vocês. Ao invés de eu ficar tendo que narrar. Aí, se você tiver pergunta, porque ele já conhece um pouco o Stalag, assim, é melhor. Tá. Tosses. E a personalidade? Ela vai estar alegrinha. Ela é alegrinha. Triste. Ela gosta, as magias dela são todas relacionadas à natureza. Então, ela sempre faz crescer flores onde não tem. Ai, que lindo! Também que fica assim. Ele é tipo a Marisol. Então é o seguinte. São Francisco. São Francisco. Ah, ela é boazinha, São Francisco. Aí nunca foi na cidade. Oh, ela ia na cidade. Não, ela ia na vila tosca, né? Nunca foi na cidade grande. É, nunca foi na cidade grande. Ela com copo de cristal. Ela sempre cresce na natureza, entendeu? Ela sempre cresce na natureza. Então ela cresce na natureza. Nossa, ela vai. Onde ela anda, onde ela pisa, de vez em quando nasce uma flor. É. Gay. Nasce uma flor gay. Uma flor gay. Essa vai sofrer que as campanhas nojentas até dizer chega. Ela vai levar. Ela vai criar margarina. Ótimo. Ela gosta de margarinas. Ela tem que conhecer a Marisol, né? Tem que ir pra Sêmbia. Marisol vai adorar. Sei que a Marisol agora deve estar mudada, né? Tá metida, o dinheiro deve estar metido, assim, cheio da grana. Tá nojenta de chato. Mudando a moda de Sêmbia. Sêmbia agora virou a França do Luiz XIV, assim, né? Todo mundo assim, com as perucas de 10 metros de altura, batonzinho. Inclusive, quem que ficou com ela? Ah, Italiano. Lá, tem que andar de batonzinho preto, né? Mas agora é o oposto, que agora é do meio do mato. Fashion Week. É. Mas a Marisol no começo era da roça. A Marisol foi lá com os Bolsonaro. No convento, no meio da roça. É. Hoje, quem te viu, quem te vê, Marisol. Viu os pés no chão, cascudo e tal, agora todo. Era do meio do mato, que ela ainda não conhece Marisol. Tu conhece esse, ia ser totalmente fashion forward. É. Fashion Victim. Nossa, vai ser ótimo, a Dora e a Val Helsing. Vai ser chique. Vão nascer flores, né? Vai. Os buracos dos crânios vão nascer flores, entendeu? Pessimismo morrendo com otimismo mais alto. Vai dar uma. Pois é, mas tem outra coisa, que ela tem esse lado caótico, que é da própria natureza, sacou? Druid. Eu acho que ela é parente de uma outra elfa chamada Vice um tempo atrás. Pode ser também. Entendeu? Não nego, posso ter tido uma influência. Mas é que é isso, tipo, na verdade. Tem essa coisa de cebozinha, flores e tal, mas é a natureza, caótica. Aqui, o druida do você aí, ó, o Awar Marivaldi, ele era um amigo pessoal do Petrus, do professor Lorimor. E o professor Lorimor muitas vezes ia lá em Lozere para consultar ele sobre ervas. mais da coisa da Ordem Palatina, assim, quais ervas eram melhores para matar lobisomens. Mas eu acho que ele tinha que ser meio recluso mesmo, né? Não, ele é recluso, mas é porque o Professor Lorimar, ele é tipo aventureiro, tipo Indiana Jones. Mas os dois eram amigos, assim. Ele ia lá e conversava com ele, de vez em quando sumia. E a última vez que o Professor Lemor foi lá... Era de contato dele da ordem. O Professor Lemor falou pra ele, olha, tem várias... A atividade das forças das trevas tá acontecendo muito em várias partes dos reinos. Então... aí ele falou lá que ele estava investigando isso, porque que a atividade sobrenatural em Ustalav, que já é fora do normal em relação aos outros, não estava ficando cada vez pior. Então ele tinha suspeitas de que as forças que levantaram o Necro Tirano estavam se reorganizando. E o seu druida lá, o Awar, ele virou para você e várias vezes ele viu nas florestas árvores apodrecendo e tudo. E o pessoal lá da Shadowwood tá começando a atividade dos lobisomens, que sempre existia lá, eles estão saindo lá das florestas, das montanhas proibidas, onde eles ficam, estão começando a atacar as comunidades. Mais, né? E isso estava achando estranho. Aí quando o professor Lorimor virou para ele, falou que ele tinha enviou uma carta para ele, falando assim, olha, eu tenho pistas muito importantes que eu descobri em Ravengro. Quando recebeu isso, o seu druida virou para ele e falou assim, olha, e o professor Lemor chamou o druida para poder ir lá. Só que o druida falou que não podia ir, virou para você e falou assim, olha, eu não posso falar, mas eu tenho coisas para fazer aqui, bem Gandalf, né? Eu tenho coisas para fazer aqui, tenho um assunto para tratar aqui. Então você vai no meu lugar e vê o que o professor Lemor quer, tá? Né? E aí você foi, quando você chega em Ravengro, descobre que ele estava morto. Entendeu? Porque essa é uma vida secreta. Não entendi. Ele manda o druida estava sumido. Isso, pois é. Sumido. Professor Lorimor mandou uma mensagem pro druida, porque essa relação dele com o druida é secreta, ninguém sabe, é a ordem palatina, é secreta. Sim. Então, o professor Lorimor morreu em Ravengro, mas como esse negócio é secreto, ninguém vai ficar sabendo. Uhum. Né? Aí o que acontece é o seguinte, ele, provavelmente antes dele morrer, alguns dias antes de morrer, ele enviou pela uma mensagem. Uma mensagem, mas ele também tem os esquemas arcanos, então pode ter sido uma mensagem via arcana, talvez eles se comunicam por meio de águias, por exemplo, águias inteligentes, que é um parceiro do druida lá, mandou uma águia lá para ele falando que ele estava em Ravengro. Ele já estava em Ravengro há vários anos. Legal, tem um companheiro. Legal. Um passarinho. Um coelhinho. O esquilo é doido. Não, uma doninha. Uma doninha é massa, velho. Mas então, um bicho que voa. Um camaleão. Um bicho que voa. Que mentira, ela pega um bicho que voa. Bicho que voa. Ó, regra básica de companheiro. Pega bicho que voa. Borboleta. Pega um bicho que voa. Aí aquele bônus play que entra, pega um besouro. Ele é pequenininho, voa e entra em qualquer lugar. Tem um bisonho de companheiro. Escaravelho. Não, ela planta flor, tem que ser coerente. Você é uma joaninha. Não, joaninha não. É um beija-flor, Ela planta o companheiro assim. Desesperado. O companheiro é o beija-flor. Desespero. O beijador chama café. O cara que treinou o Drist em ser ranger, ele tinha uma águia e ele era cego. Ele tinha uma águia que atacava o inimigo e gritava na hora e ele atirava. É. Como é que ele chama? Poioio? Montolho. Montolho. Poioio. Pocoyo. Ah, meu, eu diverti demais naqueles livros do Drist. Ele era. Esse negócio é muito doido. Ele era totalmente cego, assim, não tinha nada. Há muitos anos. Lefesto, e a águia ia e ele tirando nós erramos. The Honey Badger. The Honey Badger. Você vai ter um Honey Badger. Look at the badass walking all around. The Honey Badger don't care. Você vai ver esse vídeo. Eu amo. Eu vou pôr agora o vídeo do Honey Badger. Põe agora. Põe na televisão. Jesus, tem gente que tem internet na televisão. The Honey Badger don't care. The Badger is hungry. Aqui, ó. Deixa eu. Bota aqui o áudio aqui, ó. Bota o áudio aqui. Então põe. What? É de ver ou é de... É de ver. Sabe aqueles programas do BBC, científicos, assim, que mostra bicho? Sei. Aí um cara dublou o negócio. Dublou, entendeu? Escreve o Honey Badger. The honey badger doesn't care. The honey badger doesn't give a shit. He's hungry. But when he's hungry, he gets his naked meat. Ele fala assim, he's hungry. Look, the honey badger. He's puzzled. Porque ele come a cobra morde ele. Ele cai no chão assim com a cobra do lado. Assim, aí, só que ele é a criatura. Cadê? Como é que liga essa parada aí? O sistema imunológico mais poderoso do mundo. Cadê? Daí o conector. O sistema imunológico dele é o mais poderoso do mundo. Nada, ele não pega infecção, não tem nada. Que isso? Nada. Aí a cobra morde ele e cai assim, fica 5 minutos e levou. Depois levou meio todo assim, continua comendo. É toscaço. Ah, meu volume aqui tá no máximo, cadê aí? Aqui, aumenta aí. Aumenta do... deu errado. É, deu errado. Nossa. É muito massa, velho. Deu errado, peraí. É muito bom. É, eu acho que o seu é melhor. É o Honey Badger. Watch it run in slow motion. It's pretty badass. Look, it runs all over the place. Whoa, what joust is that bird? Ew, it's got a snake. Oh, it's chasing a jackal. Oh my gosh. Oh, the honey badgers are just crazy. Que bicho é esse, velho? Honey badger, mano. É texugo. É the most fearless animal in all the animal kingdom. It really doesn't give a shit. If it's hungry, it's hungry. Ew, what's that in its mouth? Oh, it's got a cobra. Oh, it runs backwards. Now watch this. Look, a snake's up in a tree. Honey badger don't care. Honey badger don't give a shit. It just takes what it wants. It takes what it wants. Oh my god, watch it dig. Look at that digging. The honey badger is really pretty badass. They have no regard for any other animal whatsoever. Look, and it's just runs through. Ew, snakes? Ew, what's that, a mouse? Oh, that's nasty. Oh, they're so nasty. They're so nasty. Oh, look, it's chasing things and eating them. The honey badgers have a fairly long body, but a distinctly thick set, broad shoulders, and, you know, their skin is loose, allowing them to move about freely. They twist them in. Now look, here's a house full of bees. You think the honey badger cares? It doesn't give a shit. It doesn't give a shit. It has to get some larvae. How disgusting. Some larvae? Eu vou comer abelhas. Eu adoro a larva. The honey badger doesn't care. It's getting stung like a thousand times. It doesn't give a shit. Tá sim, mas continua. Ele é picado. O corpo dele aguenta. The honey badger when it's hungry. Oh, what a crazy fuck. Look. Ew, it's eating larvae. That's disgusting. Esse bicho com larva com cobra. Ele não tem predador. Other animals like these birds here, they just like to wait around until the honey badger's done eating and then it swoops in to pick up the scraps. It says, you do all the work for us, honey badger, and we'll just eat whatever you find. How's that? What do you say, stupid? Look at this bird. Thanks for the... Ah, eu vi ele, eu olhei, não entendi. Esse bicho é tosco demais, ele não tem predador, ninguém pega ele. Ele é o águia do tap. Mas a águia, sei lá, não é possível, ele é tipo um escrinho. Acho que a águia não pega porque eu sou morde a águia. Eu aguentaria comer também. Porque a águia tá pecando. Quem leva, né? É, mas ele não tem. Na área dele, eu diria. Tinha um grande diferente. Eu queria ver, tipo, Honey Badger contra um leão. Aposto que o Honey Badger ganhava. Agarra no nariz dele. Porque o leão tem frescurinho. Honey Badger não give a shit. Daí o do veneno foi pro Honey Badger é tipo o berserker dos mamíferos. Não, é tipo. Ele vai pro chupinho e ele continua. Ele quer comer um verme. Parece que a garra dele é um troço assim. Medonha, tipo faca. Não, é pra cavar. O negócio que ele tava cavando. Pra cavar terra dura. Em cima da árvore. A cobra, ele sobe. Lá em cima, daquela cobra, aquela que abre assim, ele vê, ele cava. Look at the badass, walking all around. Walking slow. Se você voasse, acabava tudo. A gente ia ser descendente de Honey Badger. Isso, você vai querer fazer o Honey Badger? Honey Badger voador. Honey Badger voador. Honey Badger voador. Vou pensar nisso. Honey Badger. Não, ele nem precisa voar, né? Ele é muito merece. Então, o certo pra ele é um passarinho. Uma pomba. Uma pomba da pomba. Não, mas acho que vocês entenderam errado. Não é tão fofinho. É esquema de natureza mesmo. Como assim? Então, ela tem um Honey Badger. É mais selvagem. Um esquia, sabe aquele esquema que voa? Que assim que pula Não sei se. Ele plana, então. Na construção do personagem. Mas se eu voar, eu resolvo. Você pode fazer um. Porque normalmente druida, assim. Sei lá. druida pra mim, assim, tem os druida que é mais pra animal e tem os druida mais de planta. É. Né? Então tem os druida que é mais é planta, o esquema dele é planta, é entangle, é não sei o que, é e tal, anda com carvalho, tem galho na cabeça, o corpo todo cheio de galho. E os, tem outros que é mais animal, que vira bicho, vira. Então, é, que eu tinha pensado, na verdade, de forma geral, assim, os dois. Que aí, tipo, ia ser esse, o coisa de planta no dia, as magias todas relacionadas à planta. Sei. Então, tipo, toda magia. Esfera de planta? Planta tudo, isso, é. Isso. Mas na luta tinha chance de virar bicho. Ah, aí sim. Na luta vira urso. Na verdade, meio chupinhado de World of Warcraft, tá bom? Sei. Faz um pouco de tudo. Do World of Warcraft. Que aí na hora do pau e vira bicho. Mata o mágico, é bicho. É. Joia. Mata o céu, vende plantinha e faz. É. Beleza, beleza. Forma alternativa, vantagem chama forma alternativa. Aí você pode. Forma alternativa, urso. Aí nível 1, urso. Aí aumenta mais 10 do, mais 10 do PV. Não, aí você põe já você, ao invés de aumentar a força, porque fica difícil no jogo, acho melhor você botar a fichinha do urso assim, entendeu? Uhum. E aí é legal, tem a ficha pronta dos bichos que você vira assim, pra ficar também, né? Nível 1, aí gasta 5 PVs, 5 PS até o final do combate, pra manter o urso, uhum. Entendeu? Porque os PS é 10 mais constituição. Então vai dar um valor que vai variar entre 10 a 15. Tá? Então, assim, mais você recupera o PS, você recupera vantagem, mais rápido. É, quanto? Às vezes pode ter uma vantagem PS. PE é 10 mais constituição. É. Comprando vantagem, uhum. Tem mais 10. É, pode ter PS. Nossa. Pra ter vantagem. É, pode pegar o pé aí. Tem um pé extra. No bucho ali vai ter um pé extra. Mas os PS não pode ser nunca mais do que de 20, porque aí depois aí quebra o sistema. Desbalanceia. Entendeu? Desbalanceia o sistema. Porque com 20 você consegue soltar 5 magias poderosas em um combate. Assim. Mas é o máximo, né? Entendeu? Muito bem. Como calcula o pé? 10 mais constituição. Constituição? É. Cada poder é o seguinte: poder nível 1 é 1 PE. Nível 2, 2, nível 3, 3, nível 4, 4, nível 5, 5. Então meu mago tem pouco ou mago sem vergonha? Não, aí você compra vantagem, PEs extras. Aí até dá no máximo 20. PEs extras. Combate PEs. Entre um combate e outro, se narrativamente for longo, aí eu considero que recuperou todos os PS. Mas se for numa dungeon, tá entrando uma dungeon a outra, fala assim, não, então vocês têm que descansar um pouco. Descansou um pouco, aí recupera um pouco. Recupera um PE por hora. Tá? Como é que é a armadura? A armadura aí eu vou dar passar o equipamento pra vocês. Depois, né? Equipamento básico. Yes. No seu caso, a sua vai ter uma armadura de couro, né? Que ela. Yes. Ela, ah, ela podia ter ambidestria. De couro e um número menor do que ela veste. Cocelete. Cocelete de couro. Tem aqueles peitos assim pulando. Aquele assim. O decote é grande, o decote é pequenininho, mas eles ficam assim no decote. Tentando sair, assim. Segredo banco. Mas fica todo assim, ó. I'm up here. Look at me. Ai, ai. Depois você fala da. Meu background, eu não quero fazer frescura nenhuma nele, não. Põe um mago que veio da Dale Lands. Quero fazer ele mais. Pode fazer um aprendiz do Elminster. Não, não, eu quero fazer. Porque o Elminster mora lá, né? Eu quero fazer tipo assim, eu quero fazer um cara meio. Mala, assim, o mago que acha que ele é o último pacote, assim, que magia é o que pega e ele é o melhor de todos, assim, sabe? Ah, então esse é um mago da cidade. Não, é tipo assim, ele vai contra a tradição dos magos do vale, que realmente é tipo Elminster, tipo ajudar os outros e tal, assim, que são mais humanistas, assim, né? Tipo, eu tô ali pra fazer o bem. É o mago playboy. É o mago mala, ele acha que conhecimento é o que pega, ele tá ali pra ganhar, conseguir então conhecimento ele, e poder, é isso então que ele quer. Então ele é mais um scholar, ele é mais tipo acadêmico do Salgueiro. Não, mas que é poder, quer poder, entendeu? Assim, é o cara que tá atrás. Ganancioso, é isso mesmo. Ganancioso. É. Egoísta. Pô, aqui desvantagem, que não egoísta. Pensa não só em si mesmo e não no grupo. Então faz o seguinte, você veio da Deolentes. Você veio da Deolentes, mas foi pra Leipzig Status. Leipzig Status na universidade tem a escola da magia, tem na universidade. É, o tipo, ele, lógico que ele tem os seus pares, né, nas Deolentes, assim, né? Tem professor, que é assim também, essas coisas, mas que não são bem vistos, assim. Ele sei. Já tava afim de pular fora. Assim. Pois é, aí você foi em Leipzig Status. Leipzig é uma cidade grande. Sim, e você viu que a magia não é só ficar ajudando o mendigo na rua. Magia também pode levar a altos níveis do poder. Exatamente. E aí você já está de olho nessa sucessão, dessa sucessão que está acontecendo lá em Califas e tudo. E lá na Universidade Leipzig é que você conheceu o Dr. Peterson. Ele foi um dos seus professores na parte de alquimia. Né? E ele é o bambambam da alquimia e você quer... Não, inclusive você pode ser assim, um dos aprendizes discípulo, assim, do discípulo dele, assim, é um estudante lá, né? É. Então, massa, aí que é legal, que aí você vai lá para Ravengro, não é porque não é nada do funeral. Você ficou sabendo que ele faleceu, sim. Falou lá na faculdade, né? Porém, você está muito interessado nas pesquisas dele. Uhum. Porque ele saiu da faculdade há 5 anos atrás para investigar a necromancia, uhum. A tradição necromântica de Ustalav, que é muito antiga, né? Porque teve 400 anos de necrotirano, então tem necromância para todo lado. Principalmente necromancia, aquela necromancia assim... Escondido, né? Já que café não é com povo, leite, é lógico. O povo é radical de lá também. É, mas tem, mas ele é um scholar, né? Porque você não sabe que ele é da ordem do Olho Palatino. Sim, sim, sim. Porque a ordem do Olho Palatino não ia chamar você pra ordem nem a pau. Nunca é. Eu vejo você assim, você é tipo ganancioso, né? É, você dentro do conhecimento, poder, essas coisas. Assim. É, não, o pessoal olha pra você e sabe que você vai acabar na corte, entendeu? Você quer ser tipo mago real, essas coisas. É, tipo assim, o cara é entrar no cara fura olho. Entrar no esquema. É ambicioso, né? Ganancioso. Ele é ambicioso. Ele busca o poder. Porque ganancioso é dinheiro. É. Ele é ambicioso. Ambicioso. Você procura poder. Né? Competitivo. Isso. E aí você sabe que o Dr. Petros, ele havia rumores que ele tinha feito grandes avanços na pesquisa dele sobre sobre como conquistar a morte. Nossa. Além da morte. Nossa. O seu tá me saindo um mago. Que ele é meio um necromante no segredo. Assim. O famoso mago que termina virando lixo. É assim. E a próxima campanha vai ser inimigo. Então a gente já pode matar ele no final dessa. Já tá sabendo que. Vai rolar um acidente no final. Alguém vai deixar de curar. A gente vai matar ele na vez. Porém, pra. Primeira tirada. Para você ser útil pro grupo, né? Uhum. Então, você. Uma coisa que você pesquisou bastante, você tem a manha, é de necromancia, exatamente. Então você sabe identificar, você sacou? Então você é o cara que vai olhar e falar assim, tem esquema. Isso aqui, tô entendendo isso aqui. Vamos pensar que eu já fiquei um tempo estudando lá na universidade, do negócio, na escola. Você pode, pra deixar o seu personagem mais dramático, você pode criar um conflito nele. Ele tem essa ambição e a tendência da nossa mente. Mas ao mesmo tempo ele tem outra coisa que o deixa em conflito. A minha mãe que tá ligada, deixa eu só atender rapidinho aqui. Já atender. Então. Mas e poder de combate, de ataque à distância? Tem fogo. Então, fogo e mente. Então, era com mente, fogo e luz. Nossa senhora. Mente, fogo e luz. Luz no sentido de que ele consegue fazer ilusão. Hã? What? Ilusão. Tá descrito lá no negócio. Luz é o que você usa pra fazer ilusão. Mas se você quiser, você pode. Realmente, já precisa de dominar. Não, mente é pra mim. Mas, por exemplo, pra você ver, mas ele tem um monstro, então ele não tem mente. Eu consigo fazer uma ilusão na frente dele. Ele não tem mente, mas ele tem olho, ele, né? Enxerga. Ilusionista. Mago ilusionista e fogo também. Fogo. Pra porrada. Pra atacar. Bueno. E aí, de acordo com o livro, aí sem conhecimento você põe necromancia. Ok. Lucas A. Lucas A. Ele faz maquiagem. Lucas bota também uma playlist chamada Rituais. Mundo V. Ritual. É, necromancia. Você vai ter que ser o cara da, dos conhecimentos, cara. É, rituais. Tão foda que ele bota só até um espaço. Línguas ocultas. Eu tenho 5 em línguas, geral. Isso. Eu tenho 5 em línguas. Línguas também, isso é especial. Aí cobre tudo. Nível, aí na hora que for um negócio obscuro, faz o teste e vê se conseguiu ler, né? Isso, exatamente. Qual que é o nome dele? Chroma Kid. É um nerd, né? Não, já notaram aqui. É um nerd. Ele, inclusive, usa um óculos e um cabelo assim, pastelado. Assim. Não, sabe, eu não sei se você assistiu. Você assistiu Reanimator? A gente monta um grupo. Mário, lembra do Reanimator? O filme Reanimator, você lembra? Não lembro. Você lembra o filme? É porque o personagem principal do Reanimator, o Dr. Everett West, o ator, ele é esse cara, assim, é o cara ambicioso. E ele tem o rosto todo angular, assim, e ele é assim. Ele chega assim pros outros. Pode ser o. Oi! Com todo jeito, né? Com todo o carisma do mundo. É, assim, sabe? Assim. Tenso. Não, ele é tenso o tempo todo. Tudo e assim, tenso. Porque ele sabe tudo e ninguém sabe nada, entendeu? Nossa, e ele fica impaciente com a burrice do mundo. Parece o Christopher Lloyd, essa cara. O espantalho do Batman também, ele tem uma cara bem boa. Assim. Ele tem uma cara de louco. Ah, é. É. Pois é, ele é mais Looney. Ele é mais Looney. Como é que ele chama? Chroma Key? Peguei um nome normal lá no Batman. Esse pode ser o nome que deram pelas costas dele na faculdade. Aí ele é aquele nerd que tava me xingando, né? E ele fica olhando assim: um dia eu vou matar todo mundo aqui. Você é melhor que você. Um dia eu vou voltar com o metralhador de Fireball, por favor. Mas qual que é o nome dele? Tyrone Moonstone. Tyrone o quê? Moonstone. Ah. É Tyrone, T-I? É Tyrone Power. Tyrone. T-A-E-R-O-N. Tyrone. Você não liga porque. Tyrone Moonstone. Nomes de Forgotten. Tyrone. Moonstone. Toma aqui. Moonstone é o nome de mago dele, né? Não é da família. É, da família ele é Zé Ninguém. A família é pobre, não é Zé Ninguém. Assim. Sabe de onde que é a família dele? É. A família é de Ilmarsh. Ilmarsh. Vai vir merda, já vi. Da onde? A família de Ilmarsh, aquela cidade pantanosa, que choque sem parar no meio do mar, assim. Por isso que ele é bizarro, assim. Vocês não viram a família dele. Vai dar merda, né? Então, acho que a gente vai precisar matar ele, não. Acho que no final vai. Família enquanto ele mata. Que nada, ele matar ele é pior que ele volta undead. Melhor é deixar ele vivo. Então, melhor matar de nível baixo. Voltar não, aí mata baixo. Ele, né? Tipo o Constantine, né? Ele já fez o pacto com 6 demônios, né? E mata ele com os demônios na parte. Mataram o cara, não! Então, massa. Então é isso aí, eu acho que tá tudo fechado. É, eu tinha que montar os poderes de Berserk, mas. Não, mas a gente, sei lá, a gente, durante a semana. Não, é. A semana que na próxima sessão a gente tem de montar. Enfim, eu não montei nada. Mas acho que agora é bom ter a ideia do personagem. Porque você não é, mas a ideia é geral, assim, também. Depois eles melhoram o background, depois fazer. Me passa aí, eu vou passar pro. No, pros. Não tem nada. Você não tem nada? Não tem ficha. Montei a ficha. Não, tem só o que você sabe do histórico. Ah, então vocês montam durante a semana, fica aí. E pode ficar com a minha, que senão eu vou perder. Ninja tá praticamente montado, falta pensar.